Olivia Rock com seu podcast da Rock's House. Energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97, aqui pela Energia 97, em nome do grupo Esser, construindo com valor. Gato, máquina de café é o único benefício do seu trabalho? Assine a Cato e vá à luta por um emprego novo. Cato, para quem busca mais. BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Então acesse aí, hein? www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Em nome também do consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar aqui o Estádio 97, na Energia 97. Boa tarde a todos os senhores aí. Boa tarde. E aí, filhão? Boa tarde, depois do boa susto. Boa tarde. Susto? Como assim, susto? Susto de quê? Ele levou susto, Mota? Ah, do negócio do Charlie lá? É. Tá viu? Louco, os caras ficam evocando espírito na rádio. Charlie. O quê? Charlie. O que é Charlie Charlie? Charlie Brown! Não, Charlie é um negócio de evocação é de espírito. É uma macumba americana. Ih, mexe com isso. É invocação de espírito. Domênio. O Benjamin não gosta disso aí. Aí tava fazendo... O Vá sabe disso. Você faz assim, ó. Sim, como assim? Não mexe com essas coisas, velho. Aí põe é espírito, lápis, irmão. Aí você faz pergunta. Mas que porra? Aí o lápis vai mexendo. Sim, sim. Não, o Rudy tá com medo já. Não é que tá com medo. O Vá sabe disso. Ó, outra coisa, Domênio. Como assim, Vá, não mexe com isso? Se fosse espírito bom... Pera só um minuto. Mas que papo é esse? Não, se fosse espírito bom, não tava brincando na internet. Não, pera só um minuto. É uma brincadeira que tem na internet. É uma brincadeira. Como é que é essa brincadeira? Escuta, deixa eu entender. Tem uma folha aí branca, você vai, aí faz um X, assim, sim. Certo? Um aí sim, você escreve não, sim, não, não, sim, não. Não. Aí depois você faz uma pergunta. Em cima é sim, embaixo é não. Não, num canto. Sim, sim. É uma mesa Ouija, é uma mesa Ouija. É, aí você pergunta, o Oswaldo vai ficar no Palmeiras? É, aí você fala, Charlie, o Oswaldo vai ficar no Palmeiras? Aí o lápis se movimenta. Soletre lápis. O lápis se movimenta? É. Ah, eu não acredito. Aí depois você fala assim, o Filipão vai ser o novo técnico do Palmeiras? Não. Sim. Não, que sim. A gente viu quem assim. Hoje? Bomba. FBI fez pro Blatter. Pra almoçar hoje. Sim, aí, o Blatter bateu asa, é isso? Exatamente. Hoje fui almoçar. Fomos almoçar. Eu, Motinha, o Paulo Esbriça, O Charlie. Que lixo, hein? O Marcos Freitas. Quem é? Marcos Freitas. Grande dia, Marcos Freitas. E Vilela. Eis que estamos lá acabando de almoçar no shopping, esse shopping novo aqui, o shopping aí. Gostou? Inaugurou. Bacana. Bom. Acabamos de almoçar. Quem é que a gente vem adentrando a um dos restaurantes que a gente estava almoçando? Quem estava adentrando? Por favor, quem, Motinha? Ele. Ele? Quem? Murtosa? Oh! É verdade, tá mentira, não. Aí agora já começou a pipocar que o Murtosa... Mas vocês caíram na dele, Domingos. Vocês caíram na dele. Ninguém. Caíram na dele. Um cara que vem almoçar na Avenida Paulista é um cara que quer ser visto. Tá brincando. É um cara que quer ser visto. Não acho que é brincadeira, não. Não, mas... O cara que vem almoçar na Avenida Paulista... Eu só tô falando... Peraí. Domingos, um cara que tá aqui, ó, tá certo? Um cara que tá aqui na Avenida Paulista. Entendi, desempregado, tá certo? desempregado. Quer ser buchicho na mídia. Ah. Lógico que quer, gente. Mas lógico que quer. Não pode almoçar na Paulista? Lógico que não. Se quisesse almoçar, pegasse essas paralelas aqui, ó. Tem um restaurante bom na Peixoto Gomes. Tem restaurante bom aqui na, Lorena. E ele não seria visto nesses restaurantes. O cara que vai num lugar desse, um cara que tá num lugar desse, Bento, é um cara que quer ser visto. É um cara que quer ser comentado. Você acha que o Murtosa passa dificuldades financeiras? Não, não passa. Ele queria ver o Murtosa no Bom Prato, velho. Já pensou o Murtosa? Oh, mas o Mano tem razão. É igual aquele BBB que anda em Ipanema 4 da tarde pra ser fotografado. Mas eu acho que tem razão mesmo. Por exemplo, tem muitas praias legais aí no Rio de Janeiro. Tem a Praia da Macumba, que é legal pra caramba. A Praia de São Conrado, ali, aquelas casas ali também. Legal pra diabo. Agora o cara quer passear no Leblon, o cara quer correr no final da tarde na Barra. É. O artista quer ser fotografado pra ser publicado na cara. Aconteceu um monte de coisa hoje no futebol. Se você discutir a Praia da Macumba, vamos falar também. Mas eu quero saber o programa, se você não sabe, se você chegou hoje no programa, o programa tem 2 horas e meia. É variedade. Pra falar de tudo quanto é assunto aqui. Mas espera só um pouquinho. Ele era humilde, você tem razão, Lucas. Ele não é mais humilde. Não, mano, é humilde. É um escroto. Sim. Não, a jaqueta dele, o cara pode. Era só um pouquinho, gente. Fala assim, mano. Só um minuto. É. Quero saber, tava um papo, virou outro. Do Charlie. Do Charlie. O que é o Charlie? Conta. Então, aí você vai lá, põe na internet. E aí, faz a pergunta. Aí você faz a pergunta do lápis. Mas qualquer pergunta. E as pessoas estão fazendo isso. Estão fazendo. E tá mexendo o lápis. Tá, e tá a gente assustado. Eu nunca vi isso aí. O Rudy tá com medo. Mas o Rudy invoca o Tobias. Mas só um minuto. Ninguém disse que eu vou mexer com o espírito. O Tobias existe, é diferente. Exatamente como eu. Existem milhares de ouvintes que também não viram, quer saber como é que funciona. Isso é marcado. Você não viu, meu velho. Ô, Domênico, é a loira do banheiro com lápis. É a mesma coisa. A loira do banheiro nunca existiu. Então, posso falar? Vai no banheiro e começa a fazer as mandigas pra ver se ela não aparece. Eu não tenho falado assim, quero ver. Eles são muito medrosos. Tem dois caras aqui na mesa. Dois cagão. Vai me zoar. Ah, cagão você não. É, você é um. Não. Eu sei que existe. Esse aqui tá quietinho aqui, é cagão. Então, é ou não é, Bá? Dois cagão. Essa é a verdade. Narigudo, não, né, mano? Meu já me tem medo também. Eu já me se borra. Tem medo, é um assunto que eu não tenho. Se menor... fizer agora o lápis, aí você vai ficar com medo, Vocês estão loucos, sai disso. Eu acho isso tudo uma grande bobagem. Segundo que eu não tenho medo. É um assunto tão. Se você apaga a luz, entendeu? Eu vou sair do estúdio, tô falando sério. Você vai ficar aí. Eu vou ficar com cacete. Você evoca o Tobias. Você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Você topa, seu Bento? É que o Domênico é pai de santo, por isso que ele faz as coisas. O seu Bento fica. Você topa, RG? Topa. Porra, pra mim não muda porra nenhuma. Então tá bom. Vamos fazer votação. Hoje não, hoje não. O Bá vota também. Tá bom. O Bá faz parte do programa. Pera só um minuto. Seu Bento, vamos lá, seu Bento. Sim ou não? Sim. Bá. Bah. Ah, não. Aí, não. O Bá conhece, você, irmão. Você. Não, claro que não. Não. E o voto então, do Bá vale por dois que ele conhece. RG. Tanto faz. Não, tem que votar. Sim, faz. 2-2. Eu não dou a risada hoje, se você votar. Gato, eu não tenho medo de vivo, velho. Vou ter medo de morto caidinho. Ah, fala aí, Chuck Norris. Olha o Chuck Norris. Aqui é diferente. 3-2 pra fazer. Eu não me mijo na cueca, não. Mota. Sim. 4-2. Mano... Eu tenho medo de vivo, velho. De morto, não. Tenho medo de então, 5. Benjamin, você quer que faz ou não? Estúdio, não, mas vai ser aí na mesa, aí, do teu lado. Tenho medo dele, ó. Não quer que faz, não quer que faz. 5-3. Manda ele cair pra dentro. Eu não vou dar nem meu voto, porque não precisa. Não tem problema, Jair. Eu não vou ficar aqui, não, hein. Faz aí, então. Então vai. Quer fazer? Eu quero fazer. Eu vou sair dele. Mais tarde. Vamos fazer. Senta aí. Ó, galera. É mais tarde. Fica aí, não deixa sair. Faz o negócio aí. Vai, segura a porta, Vai sair, os caras vão sair, então não quero fazer. Pronto. Ô, seu Pedro. Começar com o time do... Eu tenho medo dessa porra. Cagão. Começar com o Parmeira aí. Ah, com nós. Não, bicho, eu tenho medo. Com nós. Fala nós aí. O Parmeira eu tenho medo. Aí, rapaz. Nós que começamos a subir. É isso. Domênico com cacete. Cuidado, fala de nós aí. Arrancada heróica. Arrancada heróica, é isso. Vai. 1942. Aí, Jojo. Exatamente. Fala de nós. Fala Jojo, de nós, hoje tem o talk show da avó, finalmente. Tem? Viu? Quem é, coach? Com quem? O Zé Josué. Ficou de passar ontem, não deu, e hoje passa. Vai entrevistar o Zé Josué, que fez o gol contra o Corinthians. Vai, e aí. Por que não passou ontem, vó? O quê? Deu problema na garganta? Não, é porque ontem tinha muita pauta de programa, hoje vai. Entendi. Ai. Mas vamos aqui o Parmeira, então, que... Primeira que joga quinta-feira pro Inter. As? 21. É 21. 21 horas. Na nossa arena. É. Hoje o Matos teve pelas TVs por aí. Torcedor palmeirense, seja você um sócio torcedor do Palmeiras. Ah. Seja você palmeirense. Ele falou isso. Ou seja você. Seja. Ele falou isso umas 15 vezes. É o grande marmotinha. Grande Mas o... Marmotinha. E ainda a esperança, né, do Vardinho ficar, né, conversas, né, é isso aí, do Parmeira, mas é isso aí, viu, Domingo? Tá bom. Tranquilo, viu? É, vai ser um jogo difícil, né, um jogo fácil, um jogo difícil, um jogo complicado, né, contra o Internacional. Ah, e comentou ontem à noite, né, sobre interesse no Alexandro. É atacante aí do... Benjamin falou primeiro aí. Mas eu não falei como... Não, mas você falou. Eu não falei assim, de informação. O Alexandre falaram que ia vir, né? Não, no dia que falaram, ontem. Faz duas semanas, falaram que o Luxemburgo falou que não seria queria. Legal. Eu falei assim, olha, eu se fosse Paulo Nobre... Mas você não tinha informação. Não. Você falou ainda aqui. Eu não tenho informação, mas seria legal. Eu falei assim, eu se fosse Paulo Nobre, eu contrataria o Alexandre. Não. Cara, faz gol, cara. Faz gol. É um cara que faz gol. Não, não é o Ronaldo Fenômeno. Não, não é. Segundo aí. Precisa conversar agora, né, Flamengo e atleta, ele tem contrato até dezembro, lá no Flamengo, mas eu acho que não deve mesmo um cara... Ele não quer ficar também, pô, o seu Benga, você sabe que eu li hoje, ele vai jogar mais duas partidas pelo Flamengo. Aí depois vem. Pra ser emocionante? Eu não sei, eu li isso aqui. O acordo é jogar mais duas. Ele escreveu no Twitter que enquanto deixarem ele jogar lá, ele vai jogar, né? Ele falou. Então, até porque ele não tem opção, né? É, não tem outro jeito. Agora, o Alexandre. E parece que vem o irmão dele também. Não, esse aí não vem. Esse aí tá no. Ai, que delícia. Esse não vem, Aguinaldo. Não fica muito empolgado, não. Não, esse não, esse não vem. Tá na Chapecoense, não é? Chapecoense? Tá machucado. Você já viu ele jogando vôlei? Olha, tão bonito. Quando o Alexandre joga, ele faz gol. O troço é que em todo time que ele vai, ele acaba ficando no banco. Quando ele joga... Engraçado, né, cara? É engraçado isso. Mas quando ele joga... Ele é um cara que faz gol, cara. Gol. É um cara mas que faz ele gol. Sempre termina no banco. Mas no Flamengo ele não vai ter chance, porque inclusive até o Eduardo da Silva, que tá no banco lá, ele tá reivindicando titularidade. Gosta, deixa aí, mano. Falou, olha, Portugal, ano passado ele até fez gols, cara, mas eu acho que nesse ano aí, não sei porque também, o Luxemburgo acabou colocando ele no banco. Mas não é outra posição, mano? Não, mas é um jogador que atua no ataque ali. Agora você pega, por exemplo, o Eduardo da Silva, é um cara que tá reivindicando a titularidade ali, mas eu não vejo ele como titular do Flamengo hoje. O ataque titular do Flamengo, quando todo mundo estiver lá, vai ser o Cirino e o Guerreiro. Tá na cara, o Alexandre não vai ter chance, não. Pro Palmeiras eu acho que é uma boa. É um jogador que possivelmente não é caro, tá certo? E que vem pra jogar com a 9 do Palmeiras, porque ele não vem pra compor elenco, não. Ele vem pra pegar a 9 e jogar titular. Ô, mano, ele tem 96 gols. Ele é o melhor, né, 96 gols no campeonato de pontos corridos, é. Recorridos, vovó. É o terceiro artilheiro do Brasil do mundo. Olha, tem informação aqui que o Oswaldo falou numa rádio pela manhã que o Alexandre vem. Ele falou ontem à noite também. Ontem à noite. Ele soltou ontem à noite. Se falou que vem, deve estar fechado. E você gostou disso ou não? Olha, Portuga, eu vou dizer pra você uma coisa. O Palmeiras hoje... com esses jogadores que o Palmeiras tem hoje, o Alexandre, ele é o cara que vai se sobressair, né? O nosso nível, melhor. Cara, boa noite. O nível tá tão ruim. Nosso nível é tão ruim. É tão ruim. E o do Palmeiras? Que um jogador mediano, que às vezes faz gol e nunca conquista titularidade, acaba sendo necessário. Mas hoje, ô Sombra, ó, nós temos lá o Leandro Banana. Meu Deus! Nós temos o Pereira, né? Ele quer que se chame de Pereira. É Banana, pelo futebol é Banana. Leandro Pereira, temos lá o de centroavante, o Cristaldo. Cristaldo. E o menino de centroavante, né? Mas o menino Jesus é menino, é, né? É um menino mais aberto, viu? Descobriram ele na seleção. Então, assim, entre esses jogadores, tirando o menino da base, porque o menino da base pode render mais ainda num futuro, né? Ou num curto prazo. Então, assim, você não pode pôr ele já de titular agora, porque ele pode entrar nos jogos e tal. O Alexandre é craque, cara. Perto desses caras, eu tô errado. Não, O Alexandre, perante esses que eu estou citando aqui... Pode não ser craque, mas ele é melhor que os dois. Ou não? Melhor é, claro. Não é, vovó? Você lembra quando veio o Obina? Todo mundo fala mal, ele fez gol. Mas ele fazia gol. É, né, então. Esse time aí, viu, Jojo? Mas eu acho... Ele ia fazer gol, viu? Então, mas eu acho que ele ainda... Eu acho que o Alexandre é melhor que o Obina. Sim, mas... Se você pegar... Melhor que o Obina. Se você pegar o Obina na forma dele, no jeito dele jogar... No auge do Obina. E o Alexandre lá, o Alexandre ainda é melhor. Mas eu acho assim, Domênico. Acho que o Palmeiras contratou um cara um pouco acima dos que estão, ainda... mas não é um 9 que a gente não tem. Então, não, você entendeu? Um isso, acima do que tem. Ele é um jogador. Isso, você falou tudo. Ele é melhor dos que estão lá. Isso. Mas ainda, na minha opinião, não seria não aquele cara nova. Não é o cara que vai resolver tudo. É o cara que não vai fazer gol pra cacete. Pode ser que faça. Mas não é assim, Domênico. Você tá com frio, velho. Pra quem tá com frio, qualquer malinha serve pra quebrar o galho. É verdade. Sim. Você não precisa buscar aquele casacão de couro na Champs-Élysées, tá certo? Não, você pega aquela malinha que é pra cortar o frio. Exatamente. Eu entendo. É provisório. Mas é verdade. Eu não é. Com certeza. Eu entendo, inclusive, que o Palmeiras precisa só de um centroavante. Porque no resto das posições, no meu modo de entender, já tá tudo tranquilo. Lá dá pra fazer um time, dá pra buscar campeonato e o cacete. É o meu modo de entender. Por quanto vem? Vem num preço? Eu acho que o Palmeiras não. Ah, precisa. Porque até o ano passado, o Palmeiras precisava de um time, né? Ah, eu preciso de um lateral esquerdo, preciso de um lateral direito, preciso de zagueiro, preciso de... Só não precisava de goleiro, o resto precisava de tudo. Tudo precisava. Hoje, você tem lateral direito, você tem dois bons laterais direitos, bons. O melhor, hein? Do Brasil. Ó, o Lucas hoje tá se sobressaindo. Não, o Lucas hoje tá jogando costas. Muito. Você tem na reserva dele... O melhor lateral direito do Brasil ainda é o Marcos Rocha. É que é banco do Patrício. Não, mano, não estamos dizendo que seja o maior. Mas tá no banco. A nossa cega lá tá falando que é a melhor dupla de laterais do Brasil. Não sei se... Mano, não tô dizendo que é a melhor, mas que é bom, é. Uma boa. O Lucas é bom, tá se destacando bem lá. Você tem o Egídio do outro lado, que também vem, tá indo bem nos jogos, tá indo bem. É bom, viu? Entendeu? E você tem os reservas que são da base. E de um lado é o João, que tá lá na seleção. João Predo. Que no ano passado se sobressaiu num time meia boca. E o Vitor Luiz, que também é da base. O Vitor Luiz é horrível. Mas eu acho que não tem que jogar o Zé Roberto lá. É brincadeira, hein? Olha, meias, nós temos vários. Nós temos Zé Roberto, nós temos lá Cleiton Xavier, nós temos Robinho. Felipe Gabriel. Chegou agora o Felipe Gabriel. Você tem, por exemplo, o Valdívia, se ficar, fica o Valdívia. Mas precisamos de reforços. E aí você tá formando um time, no meu entender, um elenco competitivo. Ué. Muito bem. Essas são as manchetes do Estádio 97. Continuando, oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também Cato. São mais de 700 contratações por dia. Não espere. Vá à luta por um emprego novo em cato.com.br. Assine já. Também oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Continuando as manchetes do Estádio 97. Vamos agora, o time do Santos. Dinâmico, RG. Vamos lá, RG. O presidente do Santos aí, conhecido como a Úrsula do... Pequena Sereia. Ele parece o quê? Esse é a Úrsula da Pequena Sereia. Úrsula? É Úrsula, velho. Tá aí, ó. É igual. Olá, quem que é esse aí? É a inimiga da Pequena Sereia. Úrsula. Oi, RG. Falou que as contas lá pra chegar no... Equalizar vai demorar uns 5 anos, rapaz. Qual a novidade, porra? E também já descartou o lance do Ganso, né? É um sonho, mas... Não, disse que continua a reunião hoje. Mas falou que disse que não será possível. Olha, débil mental, cara, mas tudo bem. Agora. Você gosta do presidente, RG? Só pode ser um débil mental, velho. Pô, como é que pode falar em Ganso a essa altura do campeonato? Tá louco. Tem que ser imparcial, hein, RG? Tem nada a ver, cara. Mas o que acontece em relação à situação do Ganso é que o Santos queria um empréstimo, o São Paulo não empresta e faz parte dos planos também lá do grupo que tem a maior parte dos direitos econômicos do Ganso. Esperar, aguardar propostas que venham da Europa. É muito difícil pelo futebol que o Ganso está apresentando, muito difícil para chegar algo tão... Pode chegar. Por que não? Mas eu concordo com o RG. O Luiz Álvaro merece ganhar um busto quando ele vendeu o Ganso para São Paulo por valor da Multegrau, 24 milhões. Agora pegar o Ganso de volta... Tudo bem, o Santos deve perder o Lucas Lima, que joga muito. Ganso, RG. Concordo, RG. Nada a ver. Mas de graça é caro. O Ganso hoje não substitui o Lucas Lima. E o Lucas Lima, segundo ele... O Ganso hoje não substitui o Michel Bastos. Sim. E o Lucas Lima, segundo ele, só sai do Santos por uma boa proposta. Né? Então, tem que esperar chegar essa boa proposta. Então, isso significa que não vai soltar o Lucas Lima, porque embora o Santos tenha... É menor participação, mas 10%, né? Mas o contrato. Nossa, é muito pouco, hein? Mas véio? O contrato é com o Santos. O contrato é com o Santos. É com o Santos. Entendeu? Mas se você atrapalha muito a vida do investidor. Ele te fecha as portas futuramente. Lá na frente, ele tá na mão dos caras. Tudo bem, lógico que na briga. Aí não passa a ser mais clube parceiro. Na briga dos interesses, é claro. Agora, pô, faz um sacrifício, faz qualquer situação. Financeira você tem que fazer, mas por um outro atleta, não pelo Ganso, pelo amor de Deus. E colocar o Gabigol na jogada, RG. Porque o São Paulo falou que não gostaria de emprestar o jogador. O Santos não tem a grana suficiente para poder comprar o Ganso. Ou eles apelam pra Diz pra tentar fazer um investimento no jogador, ou colocam um outro. Não, mas a Diz não quer fazer investimento nenhum. A Diz quer vender. A Diz quer se livrar. Não, não sei não. Calma. Gente, vocês estão loucos. Você acha que vai valorizar? Você acha que a Diz vai botar dinheiro pra comprar o Ganso pra jogar no Santos? Comprar? Não duvide de nada no futebol. A tendência é desvalorizar. Muito disso que me disse. Eu não acredito nisso. O futebol tem coisas que a gente não acredita também. Você acreditava um dia ver o Keyson no Barcelona? Não, mas aí é o mágico. Gente, então não duvidem de nada. O negócio é o seguinte, interessa, RG, colocar o Gabigol no negócio? Não importa. Mas o São Paulo interessaria? Não, porque vai coibir a ascensão do garoto João Paulo lá. Eu sou totalmente contra. O Gabigol, desculpa, hein, mano, ele aparece mais no jornal do que no campo. Não tem nada a ver. Desculpa o Gabigol, hein? Tava trazendo o Gabigol. Se o São Paulo tem um nego da base lá que precisa entrar, já começou a entrar no time... Que é bom jogador, promissor pelo menos. Claro, isso é a promessa do time lá da categoria de base. Não tem nada a ver, vai trocar ou o quê? Porra, não é. Não existe essa possibilidade. Você contrataria hoje, Angel, Renato Cajá ou Ganso? Tem o mesmo dinheiro. Lógico que, porra, é uma escolha óbvia, o Renato Cajá. Vai. Eu prefiro o Birubiru, viu? O Ganso tá sem prestígio. Mas, gente, o Ganso hoje é um jogador teórico. Porra, pelo amor de Deus. Ele não rende. Pelo amor de Deus. Teórico. Ele é retrato na parede. Alimentar isso. Alimentar isso é uma sandice. Eu não sei como é que isso pode ter voltado. E como pensa hoje o torcedor do Santos? Pensa igual a você? A gente pensa igual. É o torcedor. Não digo torcedor, pensa igual a RG. Se você for para a torcida do Santos, eu acredito que você vai ter uma parte que vai ser contra, você vai ter uma parte que vai... Não tem RG. Não. Não tem nego a favor, não, velho. Mas eu não sei. Vamos ouvir o torcedor do Santos. Torcedor do Santos. Eu não conheço a opinião do torcedor do Santos. Né? Você é torcedor do Santos que está no carro, em casa, no trabalho, tem o nosso aplicativo? Mande a sua mensagem para nós dizendo, sou santista, ou é a favor ou é contra a volta do Ganso. Como é que eu baixo? Não, eu quero dizer o seguinte, eu não posso responder pela... Porra, como que você baixa? Eu não posso... Queria participar. É pra torcedor do Santos. Ah, é evidente. Ninguém tá chamando jornalistas agora. Eu não posso responder pela torcida do Santos. Eu acredito que tenha torcedor do Santos que jamais vai aceitar isso. Vai ter torcedor do Santos que talvez não se importe com isso. Vai ter torcedor do Santos que vai querer ele de volta. Torcedor, Benjamin, é uma coisa... Agora... Acredito, se tivesse que chutar, a grande maioria, da maneira como o Ganso saiu, da maneira como foi recebido lá na Vila Belmiro, eu acredito, claro. Eu diria pra você que 99 não vão querer. Agora ele acabou de querer e falar assim: olha, o Ganso vem, o Neymar tá voltando. Aí todo mundo ia falar: pode trazer o Ganso de volta. Bom, vamos falar do consórcio Honda? Por favor, o Elano renovou, né? Elano renovou. Tá no bid. Você é um companheirão lá na concentração. O Parça. É o Débio Mental que fez isso aí também. Porque isso aí não joga mais nada. O Robinho tá cada vez mais difícil, né? Dizem, né? Se nunca se falar, não tá fácil. Outro Judas, né? Sem dinheiro ali. Amigão, você que tá aí todos os dias no trânsito, parado, o tempo passando. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é? Então, amigão, chegou a sua vez com o consórcio Honda. A tua vez chegou com o consórcio Honda. É muito fácil, é muito barato você comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. É isso mesmo. Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Você viu como é fácil? Cabe no seu bolso e o melhor de tudo, um detalhe importantíssimo, amigão. Você não paga juros. Você não paga juros, não. E com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E como economiza? O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Não chegou a sua vez? Tá aí ainda fazendo o quê, amigão? Corre, voa. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E mais, hein? Liga aqui, na hora que você ligar no Estado 97, falar a seguinte frase. Chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Você vai ganhar um boné muito legal da Honda. Ouviu a frase? É só ligar no Estado 97 e falar a frase. Chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Você vai ganhar um boné legal pra caramba. Consórcio é Honda, Zombinha. A gente já vai dar continuidade, vai falar do Corinthians, vai falar do São Paulo também. Sim. Mas vocês viram que tem uma treta já rolando na Justiça do Trabalho, rolou o acordo entre Kleber, Gladiador e o Grêmio, né? Meu Deus, o Grêmio morreu com Porque o Filipão saiu. Segundo a matéria que eu acompanho através do UOL, Sabem quanto custou a passagem do Kleber Gladiador pelo Grêmio? Quantos gols ele fez? Uma bela grana, hein? Foi quase 40 pau, não foi? 41 milhões e 300 mil reais custou. Caraca, a passagem, véio, do Kleber. Por quantos gols? E quantos títulos? Zero título, não, zero gol. Na questão não é essa. Ele fez até 105 jogos. Marcou 23 gols. A questão de fazer gol não é essa. A questão é o seguinte, às vezes o cara não faz gol e é produtivo. Tá incluso isso, nesse valor, tá incluso isso, nesse valor que você tá falando aí, a 6 milha que o Grêmio vai ter que pagar. Por isso que tem que colocar lei de responsabilidade fiscal, gente. É isso. Agora eu vou dizer mais. O Roberto de Andrade vai lá e busca o Kleber pro Corinthians, cara. Hoje é um jogador... Ele tá livre pra assinar. Hoje é um jogador que vem de graça, o salário que ele vem já não é mais... Esse salário que ele ganhava no Grêmio absurdo de mais de 600 mil reais. Corinthians hoje, pro Corinthians, o Kleber cairia como uma luva. Tem perfil, tem um perfil que o torcedor do Corinthians gosta. Corinthians tá precisando brigador, né? Aí eu te digo mais, eu preferiria muito mais, já que perdeu o Sheik Guerreiro. Não faz mais nada, bicho. Já que perdeu o Sheik Guerreiro, olha, uma dupla de ataque, por exemplo, se tivesse Alexandro e Kleber, muito melhor que tá louco, e Mendonça e Romero. Com todo respeito aí a opinião do Benja, respeito plenamente, mas o Kleber, você gladiador, a última... Você respeitar tanto assim a opinião. Eu respeito, sim. Ah. É, a última lembrança que eu tenho do Kleber aí foi como coadjuvante na Série B pelo Vasco. Não, faz tempo que ele não joga bem, concordo. Então, mas é que tá. Concordo. Faz muito tempo que ele não joga bem. É, eu não creio, tá certo? Ainda mais sabendo que a gente tá no Brasil... Um jogador que tinha um salário de 700 mil reais por mês venha jogar por 150. Eu duvido. Não é ser... Porque mas nos próximos 5 anos. Há quanto tempo ele nos tá próximos 5? Quase um ano. Não. Quase um ano não. Ele jogou ano passado pelo Vasco, sim, dezembro. Nós estamos em junho, não um ano. São 6 meses. Terminou a Série B, mas a Série B no final ele já não estava. Ele passou pelo Vasco. Nesses 6 meses não apareceu nenhuma proposta pro Kleber. Mas é óbvio, Benjamin, que não apareceria. Porque se você quisesse pagar alguma coisa pro Kleber, você tinha que acertar a situação dele com o Grêmio. E ninguém queria acertar isso daí. Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde o jogador sairia na justiça. E volto a falar aqui, um jogador que tinha um salário de 700 pau por mês, o Kleber Sombra, nesse acordo que ele fez aí, ele ia receber inicialmente aí na primeira audiência que eles tiveram, aquele acordo que foi a rescisão de contrato, ele ganhou a quantia de 7 milhões. Ele receberia em 5 anos 120 mil reais por mês. Ontem aconteceu uma outra audiência na qual ele reivindicava direitos de imagem e o Grêmio pagou mais 6. Ou seja, ele vai ter um acréscimo mensal nessa quantia aí de 100 mil. Ou seja, ele vai ganhar 220 mil reais por mês durante os próximos 5 anos para não fazer nada. Para não fazer absolutamente nada. Se apareceu o Curitiba, ele fecha e assina, vai jogar com no relação, Curitiba. Com relação ainda ao Kleber, ele fecha. Eu volto a falar aqui, eu gosto do Kleber, nisso eu concordo com você. É um cara que tem o perfil do Corinthians, é um cara que tem potencial. Só que a última lembrança que eu tenho do Kleber, Benja, não é boa. É uma lembrança que ele foi coadjuvante na Série B jogando com a camisa do Vasco. Eu acho que seria talvez uma extravagância financeira diante da situação que o Corinthians vive hoje, trazer o Kleber, mesmo não pagando nada de luz. Gente, então vamos às manchetes do Corinthians? Não, deixa só falar agora. Minha rapaz, gostaria só de convidar o torcedor do Corinthians, também através do aplicativo de energia, a responder se gostaria do Kleber ou não. Oh, mas eu só responder pro mano. Primeiro que o Kleber viria hoje por um salário infinitamente menor. Mas o que seria menor? Quanto que é infinitamente menos menor? Menos da metade. 200 mil. Uns 300 por aí. 250, 300. Entre isso aí, não, acho que não foge disso. Segundo, concordo com o mano. O Kleber Gladiador já não joga faz tempo. Mas olha... Você concordou com o mano? Vendo? Não, mas eu concordo isso aí. Não é, eu não vou chegar aqui e falar... É nossa, que o Romero que tá hoje lá é... Eu não vou chegar aqui e falar, gente, o Kleber Gladiador tá jogando um bolão faz tempo. Não sou louco. Kleber e Wagner Love, você gostaria? É muito pode do falar, papel, né? Pode falar? No papel hoje, é legal, mas... Eu prefiro do que ver Chiesa... Eu prefiro trazer, também. Do que trazer uns caras aí. Ainda bem. Mas e o Birubiru? Birubiru vai bem. Birubiru é do Fluminense, gente. O Fluminense pediu 10 milhões de reais por 50%, que é a parte dele. Eu faria um contrato até dezembro com o Kleber. Riscava. Olha, é um contrato de risco até dezembro. Quer. É o Corinthians. Cara, sabe... Pelo menos tem um jogador que tem um perfil do Corinthians. Agora, você começa a trazer essas coisas aí. Chiesa. É porque isso não traz confiança pro torcedor. Daqui a pouco vai me lembrar, ó. Eu já vejo o Romero, esses caras jogando aí, já me dá um certo calafrio. Também se o Kleber não jogar, hein, Benjamin? Aí o Clodoaldo, né? Aí que tá. A torcida começa, jogou no Palmeiras, aquela coisa. Bom, é um risco, né, Domênico? Agora. Eu entendo. Mas eu concordo com você. Acho que pra trazer esse tipo de jogador de Chiesa. Tu tá certo. Eu prefiro. Se tivesse que pagar. Se tiver. Eu concordo. Tivesse que pagar, olha, precisa pagar 3 milhões pra cá. Precisa... Eu falo, não traz. Hoje, cara. Mas também não é muito desespero? Deixa eu falar a verdade. Eu acho que o Kleber... Mano, aqui não tem razão. Às vezes você tem que esperar o Wagner se enturmar melhor. Tudo bem, mas o Wagner... Porque o Wagner não chegou jogando melhor. Mas tu tá certo. E o Wagner joga muito melhor do que isso. Ninguém almoça. Mas o Wagner independe do Kleber. Eu não posso sair pra você. O Kleber é o segundo atacante. O Kleber é o segundo atacante. Cara, é pra jogar junto. Sabe, pelo menos você vê no nome ali, você fala que é melhor do que tá lá. Olha, eu, no meu caso, daria uma animadinha. Eu queria dar uma opinião rápida. Vou esperar pra ver se vira alguma coisa. Mas o futebol brasileiro hoje é muito isso, né? É o ex-jogador em atividade e o jogador sem nome, que é uma porcaria. Agora pergunto pra você. Então eu pergunto pra você. Você prefere hoje Mendonça e Romero? O Kleber Gladiador e Wagner Love. Kleber Gladiador e Wagner Love. Ainda o Gladiador e o Wagner Love. Eu prefiro o Arcílio. Não é certeza. Mas nessa comparação. Nessa comparação. Benjamin, eu prefiro o Arsênico do que isso. Eu tô fazendo nessa comparação. Arsênico, que isso, tio? Seu Bento. Corinthians. Qual é a manchete do Deixa eu só fazer um comentário rápido enquanto eu consigo fazer. Pois não, professor Adenor. Eu vou fazer o Adenor. É Adenor. Lá na minha região se fala Adenor. Adenor. Exato. Adenor. Vou fazer um comentário no pretérito imperfeito pra tu entender o que eu tava falando. É uma coisa que eu falei no passado, mas não terminou no presente. Certo. Acabei de ver aqui no Google a gramática pra poder falar isso. Quem foi? Ah. Eu prefiro muito mais um guerreiro do que um gladiador. Continua. O guerreiro e o Sheik tá indo pro Vasco, né? Vai. Tá indo pro Vasco. Agora, eu também não vejo muito sentido, você vai falar, mas eu não vejo muito sentido de trazer o Kleber se você tinha o Sheik. Eu acho que é o mesmo perfil... ainda vou mais no Sheik, que eu acho que o Sheik não machuca tanto. Mas eu falei aqui, eu era contra a saída de Sheik e Guerreiro, dos dois. E ainda acho que o Sheik sabe fazer mais gol do que o Kleber, mas... Não, mas joga mais, mano. Mas não tem a menor dúvida. Mas disso. O problema do Sheik já entra naquele lance de ter que renovar, sabe? Sei. Ar novo, tá mas certo. Mas não tem a menor dúvida que você falou. Eu, por exemplo, sou muito um cara com ambição. Agora, se o Sheik e os caras não querem mais, velho. Fala, Bento. Vai lá. Vamos lá. Manchete do Corinthians. É que agora a manchete vem pro final. É, exatamente. A gente comenta e depois você faz a manchete. Boa, amanhã contra o Grêmio, três mudanças aí. Petro saiu fora. O Ralf também vai pegar um banquinho. Que tristeza, o Ralf. Vai jogar o Christian no lugar. E o Mendonça também joga amanhã. Então são duas substituições, né, no time titular. Momento, sai o Ralf e sai o... O... Petros. E aí, Bento? O Bento tá moscando, tá muito louco. Vai sair o Ralf e vai sair o Petros. Exatamente. Com relação ao Ralf, tem muita gente falando, mas o Ralf é imexível nesse esquema do Corinthians, enfim. Imexível. Eu até entendo, lembrou Tite. O ministro, o Magri que falou, né? O Solete ministro. Não, falei ministro. O Magri. Foi o Magri que falou que era imexível? Imexível. Morreu o Magri, né? Não, mas o... Morreu. Falar em morreu, gente, você não sabe dar maior. Quem morreu? Ah, é verdade. Foi morar no céu. Sério. Que beleza. A gente tava almoçando hoje e tal. Tava eu, o Zé, o Fer, né? Tava almoçando. Daí o Zé... A gente tava falando lá de escolinha do professor Raimundo e tal, etc e tal. Daí falou assim, pô, é bem lembrado. Aí o Zé falou assim, semana passada eu vi na frente da igreja um personagem da escolinha lá, o ator e tal. Não vou dizer quem é. Aí eu falei, é mesmo, você viu, Zé? Vi, ele tava na frente da igreja. Eu falei, Zé, esse cara morreu. Ele morreu. Ih, rapaz. Olha, aí eu falei assim, não, eu vi, eu tenho certeza. Eu falei, Zé, deixa eu entrar aqui. Mas eu falei, salário, ó. Aí então, foi entrei lá, na internet, lá, o cara morreu já faz um tempo. Ele viu? Não, mas eu vi. Mas eu falei pra você que andar na Paulista dava problema. E não acharam que estornou antigo? Não faz isso hoje. Não, mano. E o Zé ficou indignado e falou assim, meu, o Zé chegou e falou assim, você tá falando que eu sou mentiroso? Eu falei, não, tô falando assim, mentiroso. Acho que você viu, mas você viu um espírito, cara. Você não viu o cara, que o cara morreu. Mas qual que era o cara? Vai que eu vi também. Ah, você eu não sei. O Calção vê? Ah, o Tobias eu vejo. Quem? Com certeza o Tobias. Agora há pouco tava falando da mesa aí, não sei o quê. Do Corinthians. Sim, não, agora fala disso aí. Puta, nem você com essa mesa. É verdade. Falaram aí, gente, do começo, mas do Corinthians, cacete. Opa, mano, mas que foi comentado aí, ó. Com relação a essas mudanças do Tite aí, Bento, eu entendo até ele sacar o Ralf do time, porque o Ralf é aquele cara de marcação. Não que amanhã o jogo não mereça uma marcação, mas o Corinthians precisa ter talvez um volante que tenha um pouco mais de saída de bola, e o Christian pode ser essa referência aí. O Bruno Henrique, na chance que ele teve, gente, tá vazando tudo no ar aqui. O Bruno Henrique, na chance que ele teve diante do Palmeiras, ele não foi bem. Agora com relação aí à presença do Petros, eu também acho que o Petros hoje não cabe nesse meio campo do Corinthians. O Corinthians precisa ser um time um pouco mais ofensivo. Eu, se fosse o Tite, eu colocaria amanhã aí, ao invés de colocar o Romero no ataque, eu faria a dupla de ataque ali, o Mendonça junto com o Wagner Love. É isso aí. Próximo time. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Osório. Mano, você tá muito nervoso hoje. Não, tá, eu tô nervoso, gente. Cara. Tá vazando tudo aqui. O programa tá no ar. Ah, desculpa. Eu estou vazando também. Tá vazando, também. Troca a fralda, velho. Antes disso, eu sei que é importante, mas eu quero falar. Chupa todo mundo que eu já tenho emprego. Qual? Agora vocês vão sofrer na minha mão, agora vocês estão ferrados. Eu vou me vingar de você, que não quis governar São Paulo. Você vai pro Cruzeiro? Eu vou pro Cruzeiro. Não é uma coisa impossível. O Marcelo foi demitido. Tem que abaixar o salário. Sabe o que eu fiz? Eu acessei Cato Online. Cato, deixei meu currículo. cato.com.br. Cato com TH. E aí perguntaram, elegante, que óculos. Tinha lá a oferta de trabalho no Cruzeiro. Tinha, Cruzeiro. Oferta de trabalho no Cruzeiro. Cruzeiro. Aí eu coloquei, tipo, você peixe os requisitos. Aí eu peguei, comprei já duas compotas, sidra, uma garrafa de cachaça, né? Calma. Falei aquele pessoal da mesa, calma, que falou de manhã, aquele negócio. Tava tudo certo, você com São Paulo, não foi, hein? Eu vou, porra. Olha. Deixa eu ver o teu empregado. Com você a coisa Cruzeiro. É difícil, hein? Mas, o Marcelo agora tá estranho, na cara. Estranho, né? Demissão do Marcelo Oliveira, cara. Muito estranho. Muito estranho. Deverasmente. Sei lá, vai cansar. Muito estranho, tomou uma porrada no Campeonato Mineiro do Atlético. Foi eliminado da Libertadores. Detonaram o time. Detonaram o time todo. Detonaram o RG, o Cruzeiro. O Cruzeiro buscou um resultado aí contra o River, jogando na Argentina. Excelente. Entregou em casa. A postura diante do mesmo River, na outra semana jogando em casa, foi deprimente. Tomou um nó, velho. Numa semana é excelente, na outra semana é deprimente? História aí, em quem? História no treinador. Então vamos ficar alimentando essa roda viva. Tira o técnico. Então significa que. Vai estar lá 2 anos ainda. Então significa que o próximo é o Tite já? Pode ser. O futebol é assim. Que culpa tem o cara? Desmontaram o Cruzeiro. O futebol tá louco, RG. Cruzeiro. O Cruzeiro é bicampeão brasileiro. Pois é, e não bicampeão brasileiro. Quanto tempo faz isso? É, faz tempo pra cacete. Ou foi o último campeonato. Estavam jogando bem. Os caras venderam metade do time, venderam os melhores jogadores. Aí a torcida vai lá hoje, picha, escreve: acabou a paz, fora Gilvão, que é o presidente, fora Marcelo Oliveira. Marcelo é culpado. O Corinthians é um time que nos últimos anos tem ganho tudo, ok? Agora, quando não ganha, classifica pra Libertadores. E aí começa isso. Ó, você pode ver. O que estão fazendo com o Cruzeiro é, infelizmente, vocês podem anotar o dia hoje, dia 2 de junho. Vão fazer com o Tite. Eles desmontam o time, manda todos os melhores jogadores embora. Vai dar um time mais ou menos que demora pra se firmar. Mas a diretoria tem que bancar o treinador. Eu vi, você tá defendendo o comando do Marcelo. Não, não tô defendendo, eu tô falando com relação ao Tite. Você falou que já faz 2 anos. Não, mas pera aí, RG, com relação ao Marcelo Oliveira, ele não tava conseguindo fazer o Cruzeiro jogar o que jogou. Perdeu peças importantes, óbvio que perdeu. Inclusive, uma das reivindicações da torcida do Cruzeiro era saber onde tava o dinheiro do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart, e o porquê não repuseram, à altura esses jogadores que saíram. Isso não é culpa dele. Porque, querendo ou não, sobraçar é o Marcelo Moreno. Veio o Leandro Damião, tudo bem, o cara fala repôs, mas não é o mesmo nível. Mas questionamento de torcedor, desculpa, eu acho que o torcedor tem direito de questionar, mas o torcedor, ele acha que a conta no futebol é assim, eu vendi por 30, eu tenho 30 no caixa. Ele não vê que isso vai para um fundo do clube, para um caixa, que paga funcionário, que paga isso, que aquele dinheiro que entra não necessariamente... Já tá necessitado, né? Aquele dinheiro que entra pelo Ricardo Goulart, do Everton Ribeiro, não necessariamente é 100% do clube. Se o dinheiro vem do exterior, você paga imposto quando o dinheiro entra no país. Tem que contar que a conta está no vermelho. A conta do torcedor, infelizmente, também, ela é uma conta ingênua. Mas eu não acho que é ingênua, não. Vendeu, conquistou 50 milhões, tem que gastar 50 milhões. Não é isso. Não é assim. Mas... Ninguém lembra que o Cruzeiro, no ano passado, teve problema para pagar salário, que o Cruzeiro estava cheio de dívidas, que o Cruzeiro recorre a um dono de supermercado lá, que é torcedor do Cruzeiro, para pegar empréstimo. E aí, entra o dinheiro, tem que pagar. Então eu vou falar aí porque que a torcida do Cruzeiro, na minha opinião, tem razão em protestar e reclamar, porque a torcida do Cruzeiro, Sombra, ela faz o clube ganhar mais dinheiro, tá certo? Com sócio torcedor, produtos licenciados que são vendidos aí e parcerias que o Cruzeiro tem com investidores que o torcedor participa, o Cruzeiro ele arrecada mais com isso do que com a cota da Rede Globo. Ou seja, a torcida do Cruzeiro, ela prestigia o time. Mas não significa que seja o suficiente para bancar o time. Mas Sombra, se foi durante um tempo, tem que ser agora também. O Cruzeiro, na boa, com todo o respeito aí ao trabalho aqui que esse Gilvan vem fazendo. O Corinthians foi por um tempo e hoje não é. Mas é que tá, Sombra, o Cruzeiro é totalmente diferente do Corinthians. O Corinthians, ele tinha uma arrecadação que era a bilheteria do estádio, tá certo? O que o Corinthians arrecadava com bilheteria era utilizado no futebol. Depois da construção, o Corinthians até agora, ele arrecadou aí quase 80 milhões já, bruto, tá certo? Com bilheteria do estádio. Só que, RG número 2, se a gente for colocar isso daí, vai numa conta líquida de 80, que o Corinthians tenha talvez aí... vai que seja, 55, 60 milhões líquido para ser utilizado? Não pode. Não pode porque esse dinheiro está atrelado pro pagamento do estádio. Mas sucesso não tem um estádio para pagar, gente. A diretoria deveria segurar o técnico. Sucesso dentro do campo não significa sucesso financeiro fora do campo. Administrativo. Às vezes você faz um time, é campeão... E aí, meu amigo, às vezes você acaba inflacionando o seu próprio elenco, é nego que chega e pede aumento, né? Você tem que pagar premiações, bichos. É claro, se os caras tivessem dinheiro, assim, desse jeito, estariam aí contratando. Agora, também tem outra coisa. A torcida do Atlético queria, no começo, o Levi fora, não queria? É. Então, aí o cara segurou lá. Agora, o que estão falando do Atlético? É o melhor time do Brasil. Agora, também precisa ver até onde que essa racionalidade nossa, quem analisar a demissão do Marcelo de Oliveira, ela também. Será que ela aconteceria da mesma maneira se fossem nossos times? Porque há um tempo atrás, eu tava lá num fórum de torcedores. Eu tava numa matéria falando do Cruzeiro. E os torcedores do Cruzeiro embaixo descascando o Marcelo Oliveira. Mas descascando. Como hoje, às vezes, você. Como via, às vezes, torcedor descascando o Muricy. Como a gente vê, os nossos torcedores... E como vão descascar o Tite já já? Como vão descascar já já? Eu descasco direto, né, Domênica? Fala do São Paulo. Aí, hoje foi dia de conversar, hein, Sombra? Bate-papo, assim? Bate-papo, conversou primeiro com o grupo inteiro, via o WhatsApp? Não, ao vivo, depois chamou cada um, em especial. Em portunhol? Em espanhol. Em espanhol. E aí chamou os caras de canto, mas amanhã ainda não fica no banco. Amanhã Milton Cruz assume no Vasco no Morumbi às 21 horas. Tá. É isso aí. Só depois do final de semana o Osório deve entrar com a sua. Ficar na beira do campo. Ele que tem umas curiosidades, né, Sombra? Ele anda com uma caneta azul. E uma vermelha, um em cada meião lá. Mas eu fiquei sabendo que De vez em quando anda até com a camisa do Corinthians, viu? É, então. Que isso, mano. De vez em quando anda até com a camisa do Corinthians por aí. Nas mídias sociais hoje, ele, né? Porque ele usou mesmo. Que montagem é seu nariz. E que atire a primeira pedra quem nunca vestiu ou quis vestir a camisa do Corinthians. Montagem é seu furico, rapaz. É montagem. É, paga pau pro nosso treinador mesmo. Quem tá pagando pau pro nosso time é ele, ô mané. Ah, tá bom. Mas paga pau. Mas o Osório absorveu as principais notícias semana são do Osório. Sim. Depois da FIFA é o Osório. O Osório. Depois do E ele prometeu, chefe, vai aprender português em 3 meses. Porque o cara é inteligente demais. Você devia prometer a mesma coisa, hein, mano? O cara é mega inteligente. O Ramota. O Osório tem um QI. Beleza. Boa. Acabou de você não apanhar aqui dentro. Vai ser o RG de um lado. Não, ninguém vai bater no Rudy, não. Ninguém vai bater no Luciano. O Rudy é meio que o mascote aqui do estádio. Mas tem medo do Charlie Charlie. Põe ele em cima da mesa. Vou levar isso como elogio. Vou fazer Charlie Charlie. Morre medo do coisa. Agora, o nego comentou lá no... Charlie Brown. Houve notícias dando conta de que o Osório não ia pedir contratações. Ele falou, não, vou me virar com o que tem aqui, etc. Olha, Osório, se você conseguir fazer que esse time jogue mesmo, de verdade, sem contratar, parabéns, aí você vai mostrar que você é mestre. Ele falou que vai analisar em 3 meses. Vai analisar e depois vai fazer. Ele foi bem pra caramba nisso aí. É. O cara chega e fala assim: vou fazer a limpa. Eu já tô precisando de 2. Primeiro que não tem dinheiro. Mas se a pô fechou, o que rola? Não tenha dúvida. Hã? Já chega, vai precisar de um reforço. O que você tá. Fala pro fechou. Se você pega o São Paulo, o que tem que fazer? Primeira coisa é afastar o que tá errado. Deu o nome. Quem tá errado lá, Luxinha? O Aida, ele está errado que não quis. Mas ele é o presidente. Mas é o presidente. A partir do momento que você me encontrar, você me dá meus poderes pra poder mexer e pedir o que eu bem quero. Mas você não pode afastar o presidente? Posso afastar? Rogério Ceni, tá dando muito trabalho. Não, sim, Rogério Ceni. Você não sabe o quanto de gelol e plástico que ele usa antes de entrar no campo. Tá louco. Velho tem que tomar sol, tem que afastar. Isso que velho. Velho tem que tomar sol, tem que afastar. É o mito, tá louco. Coisa de merda que eu me... Deixa eu falar um negócio. Esse treinador tem uma caneta vermelha para as coisas erradas. E uma caneta azul para as coisas certas no São Deve Paulo, ser, né? Sabe o que eu fiquei Essa chabeiro? É a lógica, né? Sabe o que eu fiquei chabeiro? Não. Já foi 3 tubos de caneta vermelha. 3? Só anotando que tá errado. Não tem nada certo. O que você acha que eu não consegui ser contratado lá? Eu vou me vingar, hein? Vai se vingar? São Paulo e Cruzeiro. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Você vai pegar uma tarefa árdua agora, viu? É nada, com o time bom, agora vou pontuar. São Paulo podia ir atrás do patrocínio de caneta agora, né? Patrocínio de caneta. É, com o treinador desse, pô. Aquela foto que o Osório tá, ele tá com uma camisa que tá big. É, então. Ah, é? Foi de 87. Fica a dica. Ah, é verdade, aquela camisa do São Paulo, é verdade. É, uma boa. Muito bem, foram aí as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Pirelli, Benjamin. Vamos falar da Pirelli. Pirelli tá aí. Eu vi que você tá com os pneuzinhos aí, eu lembrei da Pirelli. Oi, a Pirelli chegou. Oi, a Pirelli tá aí. Você tá ficando louco. E agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do carro. É o seguinte, a Pirelli, ela tá com uma promoção imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Sabe como funciona? Vou te falar. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se você comprar 3 pneus, você ganha 50% de desconto no quarto. Gente, são descontos simplesmente imperdíveis. Então chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro, hein? Basta procurar um revendedor Pirelli e aproveite. Olha, call to action. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Todos juntos, fazer um trânsito melhor. Mas que promoção, hein, Bar? Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. Só a Pirelli mesmo, Zombinha! Então vamos aos ouvintes. Hoje, ouvintes virgens. E aquele que ligar e disser, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para Kidzania. E também quem disser, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um boné do consórcio Honda. Vamos ao primeiro ouvinte. O telefone é o 3284-7097. Só quem nunca participou ao vivo aqui do programa, tá bom? E só pra lembrar, né? Não sei se o mundo todo sabe, mas o Blatter bateu asas, né? Não, bateu mais asas, ou menos. Ele anunciou que ele sairá do cargo da presidência ao final do ano, quando acontecerá uma nova eleição. Não, mas não ele será tá no final do ano. Ele está fora. Mas ele vai dizer que vai continuar gerindo até dezembro. Quem manda é o xará do Domênico. É o Domênico, agora que manda. Domênico Scala, o italiano, que é o presidente do comitê eleitoral. Você acha que é porque ele sentiu que fedeu mesmo? Não, lógico que ele não sentiu. Ele não sentiu nada. Ele não precisou sentir. Avisaram ele. Sai que vai feder? Aí vai feder do mesmo jeito. O que muda mesmo? Ele dentro ou fora, vai feder. Não dá mais na cara agora. Agora dá pra fugir. E deve ter alguma artimanha, deve. Ele fez a eleição semana passada. A mesma coisa. Porque ontem saiu uma matéria no New York Times do Jeremy. Jeremy Valk? É, dele. Mas ele tem recebido uma... Não tem nada a ver com isso. Qual que é o sobrenome dele? Mas ele é suspeito também? Olha aí. Não, você viu que ele não foi pra... É, 10 milhões. Sombra, ele não viajou pro Canadá. 10 milhões de dólares teriam aparecido. Ele estaria no Canadá amanhã pra abertura do Campeonato Mundial Feminino. Só explicando. Vocês atrapalharam o Mota. Só explicando. Com relação a isso que o Mota tá falando, pra deixar claro. Ferrou, mano. Os 10 milhões já foi comprovado que é dinheiro de sonegação. Aqueles 10 milhões. Que foi um rolo todo. Tava tudo pronto, o bode tava na sala, o Blatter foi reeleito e o Jerome. Carne de bode? E velho? O Jerome é que ia pagar o pato. Só esqueceram de um detalhe nessa brincadeira. Qual o pato? O Jerome, ele não pode assinar nada, porque ele é funcionário da FIFA. Então aí ficou comprovado que o presidente sabia eles iam ter uma comissãozinha. Sabia dessa transação, tinha conhecimento de tudo. Resumindo, aí entra a ligação. Velhinho, arruma a mala e some, velho. Tem mais um detalhe aí. Porque o Jeremy falou que não sabia disso, que não tinha recebido nenhum comunicado sobre isso, que não tinha conhecimento. E foi provado por A mais B que pegaram um e-mail dá conhecimento e responde ao e-mail falando da propina. Vocês já viram alguém que os caras perguntam? Ele era o bode pra ficar na sala. O dinheiro é tanto, o que aconteceu? Eu não sei de nada. É tudo assim, só. Comigo não, o Jerome amanhã tá no Canadá pra abertura da Copa do Mundo. Tudo é assim, Birani. O cara nunca, nenhum dos caras fala, eu peguei mesmo, deixa eu devolver. Comigo não, é na câmera. Na hora que senta lá a bundinha na mesa e o cara fala um negócio. O negócio é o seguinte, bacana. Você tá funicado. Então vamos pra delação premiada. Você vai se funicar um pouco menos. O cara mostra as provas, né? Se o cara fala que não sabe de nada. Claro. Sabe de tudo e um pouco mais. E foi o mesmo Jeremy Valk que falou que o Brasil precisava tomar um chute na bunda, não foi? Olha essa premiação dele. Tá tomando aí, Valk. Eu acho que o próximo presidente deveria ser Blaise Matuidi. Eu espero. Ele pega uma pena menor, é isso? Delação premiada. Ele fala? Delação premiada é o seguinte: você devolve uma quantia de dinheiro que o cara, se é o caso. Vamos supor, 10 milhões. Não é. Suposição. Tudo bem, vamos supor, você vai devolver 10 milhões de dólares, você devolve. Depois tem multa. Né? Ah. Tem as multas por evasão, sonegação. Ele responde um crime, ele vai responder. Ele não é isento de nada. Pega prisão. Tem uma pena. Às vezes o cara vai pra uma prisão domiciliar. Quer dizer, o cara se ferra. Mas muito... não se ferra como porque se... o cara vai pro xadrez. Gente, o Marinho tá preso. Aí vocês vão falar, pô, mas. Pô, põe, o cara tem 83 anos, ele tá preso. Ele tem um jardim, eu tava lendo uma matéria hoje, ele pode ir pro jardim uma vez por dia, por não sei quanto tempo, uma vez por dia. Ele pode usar a roupa dele, ele não usa roupa de presidiário. Visita da família, ele só pode receber o de amigo uma por semana. E ele pode receber o advogado. E não tem visita íntima. E ele pode receber o advogado. O advogado nunca todo, seja preso, hein, o Domênico? Advogado todo dia. O advogado todo dia. Ele pode receber. Então, não adianta os caras falar, pô, o cara se deu bem. Não se deu bem nada, o cara imagina tá preso. Imagina que se deu bem nada. O cara tá preso. E a delação premiada, Dudu, é isso. E não é só lá. Você vê aqui no caso da Petrobras e do Lava Jato, também tem vários. Mas tem que ser delatar. Substancial a delação. Tem que ter valor. Não adianta o cara inventar. Tem que ajudar o cara. Coisa. São 300 picareta com anel de doutor. Lembra que eu dizia? É. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio. Pô, avisou, cara, são 300 picareta. Agora tem muita, coisa acontecendo lá e nada aqui. É aqui é só farol. São Leócio tá preso. Precisa vir uma onda aqui. Vamos ajudar, né? O Leócio chegou. Não, cana. Tá vendo que cana aqui? Não, pera só um minuto. Calma. O Ricardo Teixeira ontem foi, gente. Esse precisa ser ralado. Mas você vai ver. Guardado... Você vai ver. E precisa de mais nomes aí. Tá preso, esse precisa ser ralado. Tem que o Teixeira vir. Tá gente, preso. O negócio explodiu. Não, mais. Quinta-feira. Meu pai mandou lembrar que o Teixeira é genro do. Ei, genro, não é genro. Meu pai, se atualiza aí. Ele tava quase com dengue. Ô, gente, o escândalo explodiu quarta ou quinta passada, hoje é terça. Hoje é terça, você tem. Calma. Você tem gente em cana. Você tem o presidente movimentou da FIFA mundo renunciando. É. Calma. O Nicolas Leós está na casa dele, preso, em prisão domiciliar. E a casa toda cercada pela polícia lá no Paraguai. E os caras estão falando quem que vai abrir a Copa América. Qual dirigente? Bom, eu não sei, mas... Nenhum. Alô? Alô? Foi. Alô? E nem o Marco Paulo Leonero foi visitar a seleção na Granja Comari também. Cancelou. E será que vão para a Copa América? Não. Será que vai ter? Alô? Alô? Aí, fala aí. Quem é? Opa, eu consegui, baralho! Conseguiu, rapaz! Eu também consegui, tô contente. Alô? Rapaz, é sério mesmo? Eu tô... Não, é brincadeira. Se enrolar muito, você vai ficar gravado. É. Calma aí, deixa eu parar o carro aqui. Pronto, parei. Pera, onde você vai parar, hein? Alô? Cuidado, hein? Pronto, boa noite. Boa noite, quem boa fala? Noite. Boa noite. O Rafael que tá falando. Ô, Dodô. Tudo bem, Rafael? Tranquilo? Olha que bonitinho. Tudo bom, boa noite. Beleza. Tudo. Beleza. Foi Rafael do que é o nome completo? Rafael Martins de Oliveira. E quantos anos, Rafael? Vem a merda, quer ver? 26. O que você falou aí? 2.6. 2.6 aí. Vai, engraçadinho. Vai? 2.6, RG. Tô na expectativa, Marcelo. Olha lá, hein? Ô, Marcelo. Rafael. Rafael. Ah, Rafael. E se perder o Marcelo, é o diretor. Falou, Marcelo. Marcelo é meu filho. Ô, porra. Rafael. Sabia o que fazer com ele. Você parou, o carro atrás do Martins aí? Pra ninguém te ver? Sensacional! Foi que bloco, sensacional, hein, gente? Foi no teaser da propaganda. No teaser? É, mas no programa, chamada. Pelo amor de Deus, não. Ô, meu velho, qual bairro aí que você mora? Eu moro na Fazenda Morumbi. Fazenda Morumbi. É bonito! Aí é que tá. Olha. É grande. Ah, olha, há controvérsias em cima desse bairro dele. Por quê? O ouvinte sabe que ele tá sendo comigo um tanto quanto sacana. Por quê? Pergunta pra ele. Como assim pergunta pra ele? Sim. Se ele mora na Fazenda Morumbi, porra. Você tem que falar. Cacete. Não. Socorre o homem aí, velho. Pega o cotovelo. Ele desespero dele. Vai. Porque o que acontece? No Morumbi, Não enrola não, veja bem. Vai. No Morumbi. Vai. O que tem no Morumbi? Vai. No Morumbi tem um famoso restaurante. Não, que chama... Todo mundo sabe. É, como chama? Não, todo mundo sabe. Eu quero saber onde fica o negócio do cara aí. Vai. Tem o Fazenda Morumbi, que é um restaurante famoso do Morumbi. E tem o Fazenda Morumbi, que é um bairro. Então, é esse que ele que mora. Que, então, mas aí que tá. Ele deixou. E se ele trabalha. Vai, no cacete! Porra! Mas que louco! Não existe Fazenda Morumbi Restaurante. Tá enrolando, hein? Não tô enrolando. Que restaurante é esse Fazenda Morumbi? Hã? Que restaurante é esse Fazenda Morumbi? O restaurante. Não dá. Casa da Fazenda. Não, aquele é outro. Tem o Fazenda Morumbi, que é um restaurante de comida italiana. Tá todo mundo te olhando, fica feio assim. Aqui ninguém olha, aqui é rádio. Ah, sim. Mas se é o Fazenda Morumbi. Se é o Fazenda Morumbi que eu lembro, é ali pra lá da região lá da. Ai, meu Deus, como chama? Como é que chama o quê? Hã? tá... Não, peraí, peraí. Mas, eu nunca vi um cara que enrolar tanto. Pergunta pro Tobias aí que ele fala. Beija no saco. Ah, você, parabéns, você pegou o Benjamin. Não, peraí. É perto de Roscoff. Eu quero saber o seguinte. Ó, eu não vou te falar o bairro, eu vou te falar o seguinte. É Morumbi mesmo. É perto do colégio, então, perto do colégio Pio 12. No Morumbi. Não, não. Fazenda na Record. Ô, Rafael, você merece um prêmio, Rafael. Um prêmio. Onde é? Obrigado, doutor. Você merece, porque você arrebentou com o Benjamin. Aonde é, meu Deus? Aonde é o 20 mentiroso? Acabou essa porra aí, acabou. Onde é? A Fazenda Morumbi, ela fica atrás do estádio do Morumbi aqui. Ah, lá, ah, ali, ah, peraí, peraí, atrás do gol. Trouxa. Peraí. Entre o estádio e Paraisópolis. Fazenda Morumbi. Então, e o restaurante Fazenda Morumbi fica onde, animal? Animal! Não só esse ouvinte é um animal. Segue o jogo. Peraí. Eu tô sendo muito educado contigo. Não precisa ser. Esse ouvinte é um animal. E esses ouvintes que vieram assistir o programa aqui são piores do que tá falando. Tá xingando todo mundo. Pega o jogo, bem. Guarda a ferradura. É perto de Roscoff. Chupa. Mas o Rafael, o Colégio Pio 12 fica no bairro, na Fazenda Morumbi, cara. Não, tudo bem, eu não conheço muito a região. Então, além de animal. Juiz, porra, café, porra. Eu guardei. Não é possível. O mínimo que eu pediria pra esse ouvinte que ele se desculpe. Se ele pedir desculpa, você chama ele de animal. Se o ouvinte me pedir desculpa no ar, a gente começa a ligação na paz. Peraí, quem me xingou foi você. Você me chamou de mentiroso. Calma. Produção. Sim. O Benjamin xingou alguém? Não. Como não? Falou animal duas vezes. Chamou o cara de animal. Pergunte pra mesa. A torcida do Palmeiras xingou de mundo? Faça uma votação na mesa inteira. Seja democrata. Vou chamar o Rude agora. Porque é democracia. A torcida do Palmeiras xingava o Edmundo? Quando ele jogava lá, não. Au, Edmundo é o quê? Animal. Au, ouvinte é animal. Não, mas você não falou assim, não. Não falou. Eu não sei falar que o ouvinte é fera. Animal. Não, mas você xingou ele. Não, foi no pejorativo. Ô, Rafael Martins de Oliveira. Pede desculpa que a gente começa tudo do zero. Que time você torce? São Paulo, tricolor. Tricolor. E agora, pega no pé. Morumbi é tricolor. Não precisa pedir desculpa, não, viu? Então tá isento aí. Oi? Até lhe peço desculpa por eu não conhecer o restaurante. Mas em nenhum momento eu atribuí qualquer palavra ignorante contigo, entendeu? Eu vi, eu também. Ele deu um tapa com luva de pelica. Mandou bem, ouvinte. Tapa de luva de pelica, hein? E já que ele me pediu desculpa, ele é muito legal, bar. Você dá um ouvinte, dá um boné. Dá um boné do consórcio Honda pro cara. Viu? Obrigado. Ouvinte 10, Benjamin 0. Não, é isso? Não. É. Eu adivinhei. Ponto pro ouvinte. Mas o Rafael, você no fundo deu um nó no Benjamin. Tá na cara isso aí. Ô, Rafael, e aí? Deu, cara? Não. Deu um nó. Foi o colégio Pio 12 fica onde? Não, mas no fim das contas ele mostrou. Mas o ouvinte te deu. Ele mora no colégio. Não, mas ele mostrou que é um lorde. Ele pagou o seu ódio com amor. Não, não tem ódio. Ele deu outra face. Vocês dariam o quê? Vocês torcedores do mesmo time, não devem discutir. Não, senhor. Eu torço pro meu time que o senhor, não o meu. Ô, Rafael Martins. E aí, rapaz, o que você pensa da chegada do Osório? Claro, você deve esperar, como todo São Paulino, espera o melhor, né? Mas faz uma análise aí da chegada do Osório. Olha, hoje eu vi uma imagem circulando dele com a camisa do Corinthians, né? Eu não gostei muito. A verdade, cara... Meu Deus. Os caras pensam nisso, velho. Eu que pus a camisa no Osório, falar a verdade pra gerar polêmica, né? E aí, então... Aqui é Corinthians, velho. Não, mas assim, vai. Vamos ver até onde vai. Vai, vamos lá. Independente disso, ok. Ele é profissional, né? Enfim. É, eu acho que assim... a questão não é profissional, ele nunca treinou o Corinthians, não é isso. Puta, mas e o vídeo que vazou também, ele cantando, doutor... Não, eu não me engano. O Osório é corintiano. Ele tem esse vídeo no YouTube. Essa camisa, essa foto é montagem. Que montagem cara... seu Fiosco? O negócio é o seguinte. Ô, Sombra, falaram aí o porquê que ele vestiu a camisa do Corinthians. É porque ele gostava de times aqui da América do Sul. E acho que ele tem uma coleção de camisas. E muitas vezes ele desfila com camisas de times daqui. E ele usou quando... São Paulo. Não, mas também. O Tolima. Não era porque o Tolima era adversário lá do Atlético. Eu acho que ele deve ter vestido, porque talvez ele estivesse torcendo contra o Tolima. Quando o Corinthians jogou contra o Tolima. Gente, é uma bobagem. É uma bobagem gigante, cara. Eu não entendo isso. É uma bobagem. Claro que é uma bobagem. Tem outro dia que pegaram a foto do Neymar. Os caras deram a primeira página, Neymar de 6 anos de idade com a camisa do Palmeiras. Tá bom, muda o quê? Ô, Rafael. Os caras discutem isso. Já estão criticando o cara porque ele usou a camisa. Eu até desanimei agora. É, velho. Eu quero ver como é que ele vai montar o time, o que ele vai fazer com o Ganso, o que ele vai fazer com o Vato, o que ele vai fazer com o time todo. Que é isso? Que é isso, bicho? Véi, quando a gente pensa que vai ficar pior, fica pior ainda. Vamos traduzir o que tá acontecendo. Olha uma foto dele. Vai ser cafona, hein, velho. Gente, porque ninguém tá entendendo nada. Deu a pizza. É o seguinte, o Rude entrou no estúdio vestindo uma camisa... do Capitão América. Alguém chamou um herói aqui? Só que é aquela camisa que ela vem tão coladinha no corpo que parece que foi costurada nele. É do patrocinador do... Patrocinador não. Mas não interessa. Soletre patrocinador! Mas não interessa de quem é o patrocinador. Nós estamos jogando... Hã? Ficou ridículo. Gente, como você é cafona, velho. O mano gostou. E ele segurando a respiração pra não ter barriga, velho. Isso que é pior. Isso se chama dieta. Levanta os braços. Agora respira. Na boa, Rod, você precisa tomar aquele iogurte de fazer cocô, velho. Isso aí é uma... A barriguinha a gente ensina preso, né? Ô, mano, desculpa. Ó, pega um pouquinho de lactobacilos vivos pro Rod. Ô, Rafael. Oi. Bom, eu até perguntei 2 horas, agora até desanimei. Fala o que você quiser. E você acha que o Ganso deve ir embora? Quem que vai embora desse time, pra você? Ah, eu acho que o Ganso já veio no São Paulo. Na verdade, o Ganso nem estreou no São Paulo ainda, né? Eu tô decepcionado com o Ganso. Ano passado eu acompanhei a maioria dos jogos aqui no Morumbi. Sabe, ele é bom, ele tem talento, mas, cara, não dá. Eu acho que o Luiz Fabiano e o Ganso, obrigado pelo serviço prestados, mas não dá mais no São Paulo esse ano. Eu acho que dá pra acreditar no Pato ainda, no Michel Bastos. Bom. Meu, mas tira o Paulo Miranda. O Paulo Miranda. Paulo Miranda. Tira o Denilson. Também com já deu no São Paulo. Reinaldo. Não, esquece. O Reinaldo, pelo amor de Deus, não dá mais pra jogar no Tricolor. Não dá. Esquece ele no São Paulo. E o Mito, você gostou que renovou? Cara, renovou? Renovou? Acho que teve uma conversa ontem. Peraí, malta. Ninguém falou. Não, todo mundo tá falando que vai renovar. Todo mundo estiver falando que cocô é caviar, você vai comer? Que isso! Nossa, mas que juiz, porra! Não pode falar nada no programa. Calma. A gente não pode falar nada. Segue o jogo, sem falar. Tá todo mundo comentando que ele vai renovar. Não, mas se ele falou, quer. Renovou. Pra mim já renovou. Então pergunta assim, Mota, reformule sua pergunta. Ai, você gostaria que o Rogério renovasse? Olha, você gostaria, por favor, porque saiu uma suposição que eu fiz, tu pode renovar até o final. Pô, quanta frescura, gente. Você não pode inventar uma notícia. Você não pode falar um negócio aqui na Globo. Aqui não é a Globo, pô, aqui não é Jornal Nacional. Por isso que eu tô falando que o Wesley não tava contratado. Para, falou. Não é porque aqui não é a Globo, você tem que mentir. Tá bom, não pode falar mais nada, supor. Oi, nossa, não, legal. Você pode supor. Você cravava que o Wesley... Ai, juiz. Tava renovando, mas não tinha. Não, informação. É contra, não, ué. Não, você falou. Eu tinha informação. Mas vai saber se o Mota não tem informação. Você tem informação, Mota? Então tá todo mundo falando, eu falo. Tá sem informação, né, Mota? Não tem. Pra saber a fonte, né? Senão não adianta. Não tem informação. Falar não é nada aqui. É passar vergonha no ar, né? Ó, não é mais legal ele chegar e falar assim... Como que chama o 20? Como chama o 20? Não tem essa porcaria nenhuma. O Mito vai ficar enquanto. Não seria mais legal fazer assim a pergunta? Ô, Rafa... Olha, o Osório chegou e parece que ele está pedindo a renovação do Rogério Ceni até dezembro. E a diretoria está estudando. Você acha uma boa? Nossa, que legal, que bonitinho. Não, não é bonitinho, é verdadeiro. Agora você fala assim, ó, ele renovou? É. Não, não sei. Não leva, não coloca um fato que não existe. Lógico. Né? É, factoide. Lógico, factoide. Factoide. Filho do debilóide e factoide. Isso é antijornalismo, né? Isso não existe. Oi, Pretzel, quem foi? Foram as suas fontes que passaram essa informação? Verdade, as minhas fontes passam certo, né? Inclusive, a minha nova fonte é o Charlie. Quando eu acho que tem alguma dúvida, eu pergunto pro Charlie. Se ele fala assim, eu sei. Se não, não, né? Ô, fala aí, Rafael. Isso, rapidinho. Tá vingativa? Rancorosa? Rafael. Chega, menina. Oi, Sombra. A favor da renovação do Rogério? Sou muito a favor. Viu como é, assim? Cara, eu apoio muito o trabalho do Rogério Ceni. Ele deixou a marca dele no São Paulo. Cara, eu sou feliz em ver o que ele fez. Eu acompanhei o trabalho dele também. Então, eu tenho 26 anos, né? Uhum. Eu acho que só de São Paulo ele tem... Tem 26 também, se eu não me engano. Se não você tem enganado. Metade da idade do Mota. Você tem 20 anos menos que o Mota, tá ensinando o Mota. Parabéns, Rafa. Parabéns, Rafa. Mas, amigo. Eu admiro o trabalho dele. Cara, erros, do ele Mota? Comete como qualquer profissional em qualquer área comete. Qualquer profissional. Então, assim, mas o que ele fez, eu acho que supera todas as falhas dele. Então, eu admiro ele, tiro o chapéu pra ele. Se ele erra, eu aplaudo, porque assim, ele tem crédito, ele tem mérito, eu sou fãzaço dele. Se ele renovou, o São Paulo tem que agradecer pela renovação dele. E eu acho que a despedida dele precisa ser uma festa para parar o país, porque é o cara, assim, um dos últimos ídolos do futebol brasileiro. Aí, mano, cara, tá certo. Eu tiro o chapéu para ele. Meu, vai para uma reabilitação, vai. Esses torcedores que falam, que criticam ele, que são torcedores, inclusive, do São Paulo, desculpa, cara... O que ele fez no São Paulo e os títulos... Não vai acontecer mais em lugar nenhum. Não paga... Meu Deus. As falhas dele, entendeu? Então, fala não, verdade, eu apoio muito o trabalho não. dele. É isso. Não, é inegável. Os feitos do Rogério são inegáveis. O currículo que ele tem, o que ele fez por um único clube... Acho que não tem jogador no mundo que fez... Tantas não tem, né? Tantas não partidas tem. Por um único clube. O Rogério Ceni está pro São Paulo que o Pelé está pro Santos. Sim. É. Compra mais que o Pelé não jogou mais. Eu estou falando que o Rogério é melhor que o Pelé. Não, claro. Para a história do São Paulo, ele tem a mesma importância que o Pelé. Eu acho que o Pelé jogou mais para equivalente. Partidas. Equivalente. A história do Rogério em relação ao São Paulo e o Pelé em relação ao Santos, eu acho que está equivalente ali. As histórias são muito parecidas. E desculpa te falar o seguinte: esse Blatter. Ele é bom. Nossa, eu não sei porquê. Você viu o que eu falei? Nossa, esse Blatter, eu não tenho nada contra. Eu sou a favor só do futebol, gosto do Blatter. Gente boa, agora né, sim, o Sombra. Você tá falando? Só pra repetir, Ralf, que tem gente já me enchendo o saco aqui. Eu não falei que o Rogério Ceni é mais importante ou melhor que o Pelé. Eu disse que o Rogério Ceni está para o São Paulo. O Pelé está para o Santos. Sim, mas por que não? Pode falar. Até você poderia falar assim, porque ó, o Rogério fez um filho e assumiu. O Pelé não. Verdade. Eu tô mentindo, ouvinte? Foi bem agora, irmão. Não, mas aí é um aspecto de vida pessoal. Mas a gente comenta também. Tem que ver uma coisa com a outra. Tudo. Tem a ver a vida do cara com tudo. Você, peraí, o Bruno matou uma pessoa na vida pessoal. Você ele tá preso. Você bebeu um saco de cogumelo, velho. Rafael. Matou não, ele mandou matar. Vai se candidatar pra vereador. Rafael. Palmeiras. Não agregar uma coisa da outra, não. Tem muito a ver, senhor. Não tem nada a ver. Vai se candidatar pra político. Rafael. Palpite amanhã, São Paulo e Santos, aí perto Sandra. Da sua casa. Isso. Foi, né? Eu vou a pé ainda, com uma cervejinha na mão, porque não pode entrar com cerveja no estádio. Tá certo. Ó, eu acredito 1-0 amanhã, gol de Alexandre Pato. Tá bom então, cara. Olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Tudo de bom, viu? Posso fazer um merchan rapidinho aí? Pode, só não sei se você vai acertar, vamos ver. Maravilha. Então, eu não sei se eu vou acertar também, parece que mudou. Acho que é só a linha Bozano, garante, o Barbear. Mas ajuda aí. Ajuda aí, o cara é bonzinho. Legal. Deu uma aula de jornalismo pro Mota. O Mano que ajuda, você ficou xingando o cara. O Mano é a nossa Madre Teresa. Então, ó, amigão, vou te dar uma dica aqui, tá certo? Fala, meu querido Mano. Beleza, mas se liga só, vou te dar uma dica, mas os próximos ouvintes que estão aí no carro, ó, se quiser ganhar esse prêmio, tem que decorar essa frase, tá certo? Porque vou repetir a frase apenas uma vez. Então crava aí, viu, amigão? Crava na hora que eu terminar aqui, você vai repetir exatamente o que eu disse, tá ok? Beleza. Ó, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Oh, parabéns! Boa, mano! E que ele ganhou aí, Sombra? Kit Bozano, um kit Bozano muito legal e um par de convites para a que desânia. Tá? Agora também acabou a boiada, hein, velho? Não repito mais a frase. Não, não acabou, não. O Bar, dá um ouvinte, dá um boné do consórcio Honda pra ele. Ganhou também o boné do consórcio Honda. Obrigado. Excelente. Cara, obrigado, obrigado por vocês fazerem parte aqui da minha tarde, do final da tarde, início da noite. Vocês são férias, vocês são muito bons. Muito obrigado mesmo. Você trabalha no quê? Você trabalha no quê? Helicóptero. Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil. Olha, a construção civil tá um caos, cara. Todo mundo tá sendo mandado embora, meus colegas estão tudo sendo demitidos. Tá triste a coisa. Essa recessão no país tá uma merda. Faz o Pronatec, meu lindo. Faz o Mas, Pronatec. Olha, você é engenheiro civil e deu uma aula de jornalismo pro Mota, parabéns. O governo é a pátria educadora. Para de encher o Mota. Vai a merda, meu lindo. Tá tirado. Você deu uma aula de mal educação. O Rafael animal. Tchau, Rafael. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, sempre aqui na Energia 97, oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, ouvinte. O que vale mais, hein? Seu carro ou seu tempo? Ó, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo, porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bater o carro? Simples! É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Então escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Motinha, tem notícia do porco aí, Mota? Ah, notícia do porco, vocês. Fala de nós aí. Parmeira, peraí que tá abrindo aqui. Que alegria. Sim, peraí que tá abrindo foi aqui. Pegou de surpresa. Ah, o Vitor Ramo não foi suspenso, aí, viu? O Vitor Ramo, ele tinha sido no julgamento, né? Ele tá libertado, né? Mas ele tem libertado? Não, ele tava preso? É, que ele não foi suspenso. Mas ele não joga porque ele tá com contusão de machucado mesmo. Contusão. Então vai jogar o Toba. E o Matos falou hoje, né, Dodô? Falou que estaria bem encaminhado, mas não é certo, né? Alexandro e Palmeiras. Não confirmou. Certo. Mas eu acho que já tá... Deixou indicado. É, falou, né? O Oswaldo ontem falou em duas rádios, né? Nós queremos reforma. Ah, ele deixou escapar. Né? Deixou sem querer, ele né? Ele tava lá na Bandeirantes lá e deixou escapar que ele... Tava comigo lá. É. O Palmeiras tava contratando. Com ele, né? É. O programa é meu, fala a Alec Gol. Agora o Marcelo Siqueira também, né? Saiu do... Quem? Do Atlético. Oliveira. Oliveira. Ele é com Atlético, é Cruzeiro. Do Cruzeiro, é. E parece que o Palmeiras vai mandar embora o Luxa. Que Luxa. Como assim? Tá louco? O Luxa tá indo pro Cruzeiro. Osvaldo. A véia tá louca. O Luxa tá indo pro Cruzeiro. Estão dizendo isso aí, viu? Não sei. Olha, e o Matos também disse o seguinte, Dudu. Confirmou, porra. Há esperança ainda do Valdívia ficar. Certo. Né? Então parece aí que então ainda não acabou. Mas, ô, Cláudio, sem brincadeira agora, eu não. Eu gosto muito do futebol do Valdívia, mas não defendo o que o Valdívia fez com o Palmeiras nos últimos tempos. Mas, vamos ser honestos. Ele disse na entrevista que tem coisas no contrato dele, por exemplo, se o treinador não escala ele, ele não receberia. Se fosse para a seleção do Chile, ele não receberia. Aí eu sou contra o negócio da produtividade. Eu acho que se ele estiver à disposição, não tem uma cláusula que obriga o treinador a escalar e ele ser titular para receber. O Luxo acertou com o Cruzeiro já, né? Confirmado. Sim. Agora, quando ele vai para a seleção também, eu acho que o Palmeiras devia pagar um... Não o valor total, mas o percentual dele. O que é justo, é justo. Acho que ele abusou muito do Palmeiras. Mas queria que o cara faça um contrato onde, se ele não for escalado, ficar no banco, não recebe. Se mais machucado, não recebe. Se for pra seleção, não recebe. Aí é sacanagem. O que pega é a história da seleção, né? Porque ele fala que se ele for pra seleção, então, eu acho sacanagem com o cara. Eu acho que todo mundo ataca o Valdívia, beleza. Eu também não gosto. Sacanagem com o cara. Não, tipo assim, o treinador não escala. Se ele for pra seleção... O treinador não descala. Você tá à disposição, liberado pra jogar, e o técnico decide se vai ficar no banco. Vai escalar. Você acha justo? Vai escalar. Não, não é justo. Mas vai escalar. O Valdívia, quando tá lá, o próprio... Mas vai que... Olha só, o Valdívia, quando tá lá... O próprio Oswaldo falou que ele tá lá e te joga. Ele mais 10? Já sabe que ele joga. Mas acho que já não sabe fica, que joga. Hein, Jojo? O Feliz Gabriel já treinou hoje, já. Quem é? Feliz Gabriel. Quem é Felipe Gabriel? Ah, é Felipe. Tá. Olha, eu acho que... Assim, é um feeling que diz... Ah, eu não lembro os nomes, desculpa. Aí não é informação, nada. Eu tenho um feeling que eu acho que o Valdívia já foi. O Valdir não fica, não. Eu acho mas ele não tem proposta pra pagar até o que o Palmeiras tá oferecendo de mas baixo. Mas o contrato dele acaba, Portugal. Não adianta ter proposta, não tem proposta. Ele vai embora. O que tem de melhor então é renovar com o Palmeiras. A não ser que... Então, ele renove por 200 e pouco. com produtividade. É que o Palmeiras ofereceu pra ele. Não tem proposta. Se ele aceitar esse tipo de coisa, legal, fica. Ô, Dodô. Produtividade. E o Palmeiras tinha pedido pro Inter liberar o Jackson, que é deles, né? Certo. E não pode jogar contra o Inter. Mas até agora não saiu nenhuma resposta, não. Acho que o Inter não vai liberar, não. É, vai jogar o Tóbio. Vai ser o Tóbio mesmo. Não precisa do Jackson, põe o Tóbio. Tá bobeira bom. Isso, né? Ficar pedindo. Ficar pedindo aí. O empréstimo do cara e o cara não pode jogar. Mas que foi combinado, né? Claro. Eu sei, mas é bobeira. Só pra informar. Mas eu acho assim. Ah, vamos embora. Não, peraí. A gente não pode falar agora que ah, nossa, já fizemos isso com jogadores. Sim. O Palmeiras emprestou o jogador e pediu pra não pode jogar. Então, quando é o contrário, também é igual. Não põe o cara pra jogar e não precisa pedir. Igual. Pronto. Ó, não é verdade? Foram aí as notícias do Palmeiras. E outra coisa, só rápido, com relação ao Portugal. Acho uma injustiça. Não acho, não. Os jogadores que estão lá, Portugal e no Palmeiras, a maioria deles lá, se não todos que vieram, vieram por produtividade. Então, é um bicho. O cara, se tá todo mundo assim, por que o Valdir tem que ser diferente? Mas se é Jesus o cara ser convocado e não receber? E olha, Portugal, é desculpa. Tá não receber. Então, não é justo. Ele recebe 250 mil de salário se não jogar nenhum jogo. Então é uma bela grana, é um belo dinheiro. E outra coisa, o que ele já deixou de jogar pelo Palmeiras, tá mais do que pago, fio. Se quiser assim. Tá mais do que pago, hein? Ó, tá muito mais do que pago, hein? Todos os jogos que o Palmeiras tinha aí pra fazer com ele e ele não jogou, ele tinha que aceitar isso aí e ficar quietinho. Vamos lá, mensagens. A gente questionou vocês, mande suas mensagens aí, falando, você corintiano gostaria do Kleber no Corinthians, o gladiador? Você santista gostaria do Ganso de volta? O pessoal tá respondendo. Vamos ler as mensagens aqui no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, conquista um lindo boné. Também oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode ir mais. Ô, Sombra, eu tava dando uma olhada aqui, eu tô tentando achar de novo pra ver. Olha o Twitter lá, né, do Cruzeiro lá, os caras anunciaram que o Lucha chegava. É. Os caras tão puto da vida. Cala a boca, fica acabando comigo. Não é que eu tô acabando com você. É a segunda vez de um mês. Os torcedores do Cruzeiro falaram que agora que vai cair mesmo, tá? Mas olha, seu nome ali não foi muito bem, não. O Rob Ferreira. Sou santista e o Ganso só se vier de graça. E mesmo assim ficou em cima do muro, né? Ficou em cima do muro. Sombra. De graça, de graça é caro. Se o São Paulo vendesse aí o Ganso, independentemente de ser pro Santos ou pra qualquer outro clube, o dinheiro, você acha que valeria a pena contratar o Pato? Eu acho que não, de jeito nenhum. Com dinheiro, tem que pagar as dívidas bancárias que o São Paulo tem. Então aí nem pega o Pato. E você, Motinho, o que foi? Eu também não. Não. Aqui algumas mensagens. Olha o que os caras estão falando. Já você que tá pagando os caras. Tomate cru pra baixo. É verdade. O Wagner Gonçalves. Estádio 97 salva a hora nos dias caóticos. Valeu, cara. Obrigado. O Mikael Carlos, fala galera, boa noite pra todos, inclusive pro Tobias. Aí, Tobias. Sou torcedor do Santos, não tenho vontade de ver o Ganso jogando novamente no Santos. A torcida iria pegar muito no pé dele por aquele futebol lento e sonolento. O Dinho fala, pelo amor de Deus, valeu, cara. Ganso não. Ganso não, cara, pelo amor de Deus, cara, prefiro o Carambê, o cara. O Marcos de Oliveira, olá amigão, sou santista, queria o Ganso sim, muito, cairia muito bem nesse time. Um pontinho aí, por favor. É, difícil. O Alexandre Garcia. Boa noite, sou santista. Tô na mesma com a RG. O presidente é um maluco. O Ganso limpa a chuteira do Lucas Lima. É mais fácil manter o Lucas. Chupa mano. Ah, pro inferno. O Érico Castor. Juvenal Juvencio na presidência da FIFA, pelo bem do futebol. Verdade. Eu vou colocar essa boneca soberana FIFA. Olha. Vai ser o World Cup. Não é fácil, sabe onde vai não, ser a Copa? É. No Morumbi. Eu vou me vingar. Eu sou sede vida eterna, não morro. Não Wilson saio. Santos. O Corinthians precisa se livrar do Pato. Doem ele pro São Paulo pra se livrar de pagar os salários. Isso sim é um investimento. O mano quer o Pato de volta no Corinthians. Se o Guerreiro for embora e não tiver atacante, acho que ele sai ajeita. De graça. Você quer, mano, o Pato de volta? Não. O Pato vai não sair quer, de graça. Mano. Ah, tá com toda a cara. Porque tá devendo pra ele, né? Tem que pagar. Se eu fosse o Pato. Vai fazer um acordo, né? Tudo leva a crer que vai acontecer isso. Tá com todo o desenho pra isso. O Fábio deveria fazer o que o Souza, o centroavante, fez. Tá certo, ele deveria chamar o Corinthians na justiça, aí o Corinthians ia falar, putz, lá vem burro. Esse empresário... Aí chega lá, ele devolve os 40 milhões que o Corinthians pagou dele, pra Tó. E faz cara de choro, e pede desculpa. Ainda. Lógico, mano. Olha aí, o Fábio Souza... Desculpa por vestir a camisa do Corinthians. Aí, sou santista, ganso no Santos, nem no videogame. Carro batido não se compra de volta. Ainda vou ver o ganso no Vasco, vocês são Oda. Nossa, que momento. O cara odeia o cara, velho. Desejar pro cara ir pro Vasco, esse aqui é o cara no fim mesmo, velho. Agora, olha, o pessoal postou e-mails aqui que vem através do aplicativo e o pessoal se manifestando em torno do Kleber, gladiador. O Edson Brito, bem, já tem toda a razão, o brasileiro é muito amador. Com certeza vão fritar o Tite como se ele tivesse toda a culpa. Edson palmeirense. O Márcio Matos, ganso no Santos? Jamais! O Lucas Moreno, pessoal, boa noite. Em tempos de crise, Kleber Gladiador se torna medalhão. Olha o Ney aí. Roberto, por isso o futebol brasileiro leva de 7. O técnico bicampeão, que por um mau começo no ano seguinte, com o time perdendo vários jogadores, é demitido. Que culpa tem o técnico? O Léo Diniz, sou santista, não quero o ganso de vidro. O Santos tem que revelar outros gansos. Boa noite, Carlos Eduardo Silva Morgado, boa noite, Kleber Gladiador, não, jamais, e nem Chiesa, melhor dar oportunidade para garotos da base e chupa Domênico. Chupa porque se você é corintiano, então chupa. O Alan DeMarco, você só precisa ver na base, se essa molecada toda que tá na base aí, se essa molecada é do Corinthians. Você parou de frequentar a base? Porque você não perdia os jogos da base, você tava sempre assistindo jogos, torneios dos mirins, dos fraudinhos. Eu sempre gostei de ver jogos da categoria de base, esse eu não tenho assistido, mas o Corinthians aí foi campeão sub-17, em cima do Atlético Nacional, ganhou 3-0 do Barcelona, ganhou Atlético Nacional da Colômbia, né? Não, foi o Atlético, de Bilbao, não foi? Foi da Colômbia? Acho que não, foi da Colômbia. Nacional. Foi da Colômbia? Da Colômbia. O que eu precisa ver só... Bilbao foi o Barça que ganhou. Se a base do Corinthians não tá toda loteada, né? Aí você vai botar o moleque. O Corinthians, quase você vai ver quanto Corinthians tem? Tem 5 de um, 10% de outro, mas não adianta. O Alan DeMarco faz uma pergunta pro Domênico. Diga. Se o Dudu voltar, ele tem que voltar como titular ou reserva? O Dudu é titular. Ele volta, viu? Ele tá... Dudu é titular. Mas vai tirar e, aliás, não, eu jogaria... Eu, se fosse o Oswaldo, eu colocaria Dudu de um lado, Kelvin do outro lado. Rafael Marques. Rafael Marques, mas não tem a dúvida. Não tem a menor dúvida. O Alan ainda manda um abraço pra todos do Estádio 97. Ele fala, Estádio 97 é o melhor programa de esportes do mundo, chupa as, chupa marca, mas são jornais, né? Ah, mas chupa. Wilson Santos, o Benja não é Corinthians, não é possível. O cara escreveu isso, Benjamin. Nossa! Mas você sabe que, assim, como amigo, né, falando... Eu 45 anos, eu te falei, eu não preciso provar pros caras que eu tô mas... bonito. Eu não tenho problema juiz, nenhum. Mas você tem todo um raciocínio tricolor, cara. Eu não tenho raciocínio tricolor nenhum. Os caras querem que eu apoie o quê? Os caras acham que pra eu ser corintiano, eu tenho que apoiar protesto. O Mota é mais corintiano que eu tenho você. Eu tenho que apoiar. Não é nada. O Mota nem sabe o que é futebol. Foi a primeira vez que ele foi no Morumbi. Foi aqui na Rádio 2009. Os caras querem que pra ser corintiano, eu tenho que apoiar. Que quebre, invada vestiário, que faça protesto. Ah, e você nunca invadiu o vestiário. Deixa o Titi jantar. O Titi falou, como diria o Mano, quem é que nunca invadiu o vestiário na vida? Falou, quero jantar e não posso. Atire a primeira pedra. Uma vez eu já fui ali no Pacaembu xingar jogador no vestiário. Se eu apoio o Guerreiro, os caras falam que eu não sou corintiano porque eu apoio o Guerreiro. Se eu apoio o Sheik, eu não posso. Eu tenho que apoiar aqui o Chiesa que tá vindo. Esse olha que aí. Eu quero que eu apoie. Mensagem do Sueldon, do Itaim. Nossa. Paulista. Sueldon. Esse fim de semana entrou um vento de Sueldon. Sueldon. Boa noite, galera. Mano, com o elenco que temos, o gladiador machucado é melhor que o Romero. Ei. Wilson mas Santos ainda escreve falando, mano, Mendonça é uma o Mendonça é uma piada. Você não sabe nada. Não, de não futebol. É não. Tá. Nossa. Equivocado. Então você não deve ter os dois olhos. Tá certo, porque o Mendonça... Ah, é verdade, o Mendonça é bom jogador, gente. O Mendonça não é bom jogador, Benjamin? Prefiro esperar, é rápido. É bom jogador, mano. Prefiro esperar. Você prefere esperar? Pô, até quanto tempo ele jogou no Corinthians? O overall dele é 99, o gente, Mendoza, no speed. O Mendonça, ele não jogou tantos jogos assim no Corinthians, né? Ele é rápido, concordo que ele é rápido... Mas finaliza mal. Preciso esperar um pouco mais. Por enquanto, não me importa. O Calvin é melhor que ele. É isso. O Jefferson Cavalcante. Fala, galera do estádio. Saudações corintianas. Concordo com o Narigudo. Traz logo o Kleber. Dá até vergonha em falar de dupla de ataque do Corinthians que jogou contra as Pepas. A Priscila Bonito. Chupa aí, ô trouxa, que perdeu de dois. A Priscila Munique. Gostaria que o Corinthians trouxesse o Kleber sim, pois o Corinthians já arriscou com tantos jogadores caros, como por exemplo o Pato, e se lascou. Por que não arriscar com um barato? O Kleber, quem falou que o Kleber é barato? O salário... Hoje é. Não, mas alguém ouviu o Kleber pedir algum valor para determinado clube? Eu vou te falar, o Kleber... Eu não ouvi a pedida do Kleber A não ser que o Kleber tenha alguma proposta da China ou do mundo árabe, que eu acho difícil, o Kleber seria fora de série também, ele assinar um contrato até dezembro com o Corinthians, gente. Mas eu não acho que ele assinaria... Eu não acho que ele assinaria um contrato aí ganhando pouco e até dezembro. Ele não faria o que o Ricardo Oliveira fez com o Santos, eu duvido. Não, mas não faria pra ele ganhar. Não, mas não acho que ele tem que vir aqui ganhando 50 mil reais, não é isso. Não, mas o Ricardo Oliveira, ele aceitou ganhar isso e por um período de um campeonato. 200 contos você acha que ele ia ganhar, mano? Eu acho que mais. No mínimo 300. 200, ele já tem um acerto lá de 200 e pouco por mês que tem que receber. Isso aí não tem... Ah, mas e o ego do cara? Esse vai ser o por fora. É, o cara... Se o cara entra, faz 3, 4 jogos bem com a camisa do Corinthians, do jeito que ele é... Pô, você vai ver o que acontece com ele. Mas esse outro dinheiro aí é o PF, Bento. Esse ele não vai botar na conta, People. Sim, só terminando aqui, olha aqui. Fala. O Rogério escreve dizendo... Sou corintiano. Se fosse dirigente de futebol do Corinthians, arriscaria trazer o gladiador, desde que ele topasse receber no máximo 150 mil até o fim do ano. Pois se for por um valor muito maior, não justificaria a saída do Sheik. O Bruno Casaletti. O gladiador, na forma que está, é melhor que todos que estão lá. Concordo com o Benja. O Rafael Soares, boa noite galera. Rafael Soares, mais conhecido como Mussum, da freguesia do Ó. Sou corintiano, queria ver sim o gladiador no Corinthians para compor o elenco. Olha, o que deu para deduzir aqui é o seguinte: 90% dos corintianos querem o Kleber gladiador. E 90% dos santistas não querem ver o Ganso de jeito nenhum. Nem pintado no muro? Nem pintado no muro. Muito bem, ó, daqui a pouco o terceiro torcedor de São Paulo tem uma promoção muito legal que a gente vai lançar. Aliás, não é nem uma promoção, é uma campanha muito bacana que a gente vai fazer. Já já a gente lança aqui no Estádio 97. Legal. Estádio 97, que tem oferecimento da Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Daqui a pouco o talk show da Vó Olímpia aqui no Estádio 97. Grupo Esser, construindo com valor. Agora é hora de fazer a barba, mano. Opa, é isso aí, Sombra. Hoje tem RG número 2. Hoje tem, mano. Terça-feira? Terça-feira, esse friozinho. Dia de sopa, mano. Hoje é dia bom pra luneta, velho? Qual o dia melhor da luneta? Verão. Verãozão? No verão é o dia da luneta. Porque no inverno embaça. Não, tudo bem. No inverno embaça tudo. Tudo bem, no verão, é lógico, as pessoas às vezes deixam as janelas mais abertas, né? Você tem um acesso melhor. Agora, segunda a domingo, qual é o dia da luneta? Se a sua luneta vê mais. Dia do... A luneta, na realidade, ela perde pro binóculo. O binóculo tem uma capacidade de 15 quilômetros. Tá bom, RG, qual é o melhor dia do binóculo? Aí pro binóculo é onde estiver aberto. Não, mas de segunda a domingo não tem um dia que capta mais situações de secho? Sexta-feira. RG, você tem aqueles binóculos tipo do exército, aqueles que você vê à noite com 15 quilômetros? Agora, desculpa perguntar, pode ser até uma invasão de privacidade. Né? Escuta até a conversa. Você é boyer profissional. Você puxa, você escuta a conversa. Mas vossa esposa sabe que você fica focalizando... Eu faço nada às escuras, meu amigo. Minha vida é um binóculo aberto. Imagina o filho chegando, véio, em casa depois da balada. Não. Aí o pai com a cueca no tornozelo de binóculo na saca. Ah, não. É verdade, velho. O filho deve chegar em casa louco assim, Fabinho. Só pra você ter uma base, hein, galera. Que é isso, um binóculo? Esse era o binóculo do RG. Mas aí você viaja demais. Caraca, velho. Agora é meu. Mas você ganhou um binóculo, Bá? Você comprou? Você ganhou do velho? Ou se ele te vendeu? Comprou? Quanto custa o binóculo desse? Você desinfetou? Sim. Quanto custa o binóculo? Tá sujo. Caramba, época, tá meio melado. Na época foi barato, eu fiz 120 pra ele. 120 reais só? Esse é o velho do RG, agora ele tem o melhor. Olha só. É que o RG tem agora um com 4 teras. Um o RG, ele tem um agora que grava, Sombra. 4 teras de memória. Rola aqui no estádio, velho. Mercado de coisas usadas. Ele tem um melhor que esse aí, velho. Gostei, irmão. Nossa, esse aí. Esse que o RG vendeu pro bar é usado pelo exército norte-americano. Com visão noturna. Nas guerras. Visão noturna, RG. Um desse foi usado na captura do Bin Laden. Esse aí tem zoom. Sombra, você assistiu o sniper americano? Sensacional. Eu assisti sábado. Mas ó, enquanto o Ben já ficou, esse tem zoom. É bom, fica americano. Com o binóculo vendo se tem pessoas transando no prédio do lado, o mano vai falar da Bozano. Vamos lá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela parte de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá quebradiça, sua pele que tá gasta, sua pele que tá surrada, velho. Vai ficar zerinho, zerinho, zerinho. Parecendo uma bundinha de bebê, tá bom? E tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão, aquela franja, aquele moicano, enfim, você decide. Além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais pro seu dia a dia, Domênico Gato. Você vai levantar o braço agora no trem, no metrô, no ônibus, enfim. Você não vai ficar com aquela caatinga, velho, aquele cheiro de coberta de mendigo, igual o Rudy. Olha o subaqueira que o Rudy... Toda hora, a subaqueira que o cara tá. Nossa senhora, aqui tá difícil. Tem que usar um antitranspirante da Bozano, Rudy. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Minuto pelo binóculo, o que você enxergou? Nada. Nada? Aqui é ruim, só tem uma janela ali do escritório. É ruim porque tem esse vidro aqui na frente, não dá pra ver muito bem daqui. Tem que, dá reflexo, né? É, se for lá da sala do Zé e do Fê, dá pra ver melhor. É que é o contrário, você tem que apagar RG, a luz interna. RG, posso fazer uma pergunta indiscreta? Não, meu Deus, a pergunta light não. Não, mas eu vou fazer mesmo assim. Ele pode não responder. Mas você recebeu a autorização suprema do estádio pra fazer a pergunta, mesmo que ele não queira ser perguntado. Muito obrigado, Sombra. Eu tô aqui igual promotor. Se você não quiser responder, você pode talvez ser preso. Mas o negócio é o seguinte, RG número 2, qual foi a coisa mais indiscreta que você viu? Aquela coisa mais cabulosa. Você pode responder isso daí ou não? Tem várias. Depende do que você entende. Cinco exemplos, vai, vamos lá. Mulher com mulher, viu? Sim. Homem com homem. Sim. Casal. Sim, porra. Porra, mas qual se ele viu homem com homem, mulher com mulher, não vai ver casal. Não, casal normal, troca de casal. Qual que citou mais? Troca de casal. Já viu agressão física? Não. Homicídio? Também não. Se você visse... Mas já vi... Sadomasoquismo. Mas já vi neguinho com problemas sérios, mentais, falando sozinho, andando nu dentro de casa. Ah, era a Domênica! Já vi... Sua mãe tem esse problema? Domênica, olha só, você está manjando a Domênica. Já vi... Sua mãe tem esse problema de andar sozinha, pelada em casa, tua mãe? Ah, é? Já vi reuniões de meninas num baseadinho, tem um monte de coisa. Ah, da hora, hein, meu? Ah, mas não teve nada muito deprimente, assim? Ah, deprimente é um... Não, coisa que dá ibope, vai. Ah, uma senhora de... Estádio Mundo Cão agora. Uma senhora de 80 anos, completamente nua. Nossa, aí eu vi vantagem, não é assim, né? RG, vou fazer uma pergunta também. Fala, Maltinha. Se você visse uma cena deprimente, assim, tipo assim, um cara agredindo uma mulher, mas assim, ruim mesmo, aquela coisa assim, agredir, espancar, ameaça de morte, você tomaria alguma atitude? Lógico, obrigação. Irmão, você já viu já um cara com 25 mulheres? Agora, o mais... Ei, irmão, responde, irmão. Não, ainda não. Mas porque você não mora perto de casa. Legal que se vê, o mais legal que se vê é como as funcionárias dão chapéu nos patrões. É? Porra, meu, elas ficam com paninho. As empregadas? Elas ficam no sofá, TVzinho, telefone, celular. Vê a novela, né, gente? Você fica quantas horas por dia? Você tem algum horário específico ou é aleatório? Não, à noite. À noite é legal. É, de dia nunca? Não dá, né? Mas o Ben já perguntou pra você, não sei se você respondeu ou não prestei atenção, se você visse um assassinato, qual seria a sua atitude? Tomaria providência. Mas você testemunharia? Seria a testemunha? Ir lá no tribunal, vi sim, o cara fazendo isso, e o cara é da máfia. Foi você. Vai, dane-se. É mesmo? Você pode morrer. Primeiro a minha consciência. Esse velho é destemido. Primeiro a minha consciência, pô. Irmão, cuidado, irmão. E solta que eu vou falar que foi o Benja. Eu tinha perguntado, RG, se você viu um assassinato, você falaria? Não, pra mim tinha sido o Benja. Ah, foi o Benja, tá bom. Pega a gravação aí, seu chupo. Ai, me solta, foi o Benja que falou, foi o Benja, me solta. Você libera. Nossa, por conta, a franquia da pergunta. Ela tá com ciúminho, né? Que coisa, né? Nossa, ah, tá não, é que eu não aguento. Mota, nem vem, o negócio é bom. Ciúminho, ciúminho de homem é pior que ciúminho de mulher. Ah, viu, com certeza. Você tem ciúme dela ou Agnaldinho? Dela, com certeza. É? É, eu cuido bastante, né? Mas quando ela vai tocar à noite, você vai junto? Ah, a mãe dela toca? Eu não posso ir. Oh, tua mãe toca? O quê? Tua mãe vamos toca. Brincar de cara a cara, lembra? Como é que é brincar de cara a cara? Você vai descobrindo quem é a pessoa. É. Ah, é? Essa pessoa... É alta. É alta. Sim. É. Aí, é alta. Aí você derruba o que não é alto. Tá. É, o cara a cara é assim, lembra, menino? É, tem aquelas carinhas assim, vai derrubando. Você vai derrubando. Faz uma pergunta sobre agora. Quem é ela? Você é Gilberto, você é Jorge Benjó. Jorge Benjó que essa música é demais. Jorge Benjó é um gênio. Gênio. Vai, mas pergunta do Sombra, vai, menina. Pergunta quem pra é. Pra chegar na pessoa que eu estou pegando. Como assim? Você pra tá saber, pegando? Pra descobrir tô quem é. Gostoso. Eu perguntei, ela é alta, ele falou é. Usa óculos? É... Quando está transando, não, mas normalmente usa. Ai, é. Baba. É cabeludo? Não é cabeludo. Não é cabeludo. Beija. Acha que é, mas não ele é. Gosta de flashback? Adora, inclusive, comigo. Mano. Ele torce pra que time? Não, você tem que perguntar, eu não posso falar. Ele torce pro Palmeiras? Torce pro Palmeiras, tá ficando quente. Ih, rapaz. Ele fica, ele faz, ele também é uma das maiores vozes do Brasil. É a maior voz do Brasil, acho que você conhece, é o meu peguete. Mano, mora na Zona Norte de São Paulo? Casa Verde é a Zona Norte? É. Bora na Zona Norte. Eu mato. Vai, mata. Eu não, mato. Se você matar ele, eu te mato. Ele tem um bordão famoso, porra, velhinho! Ele mesmo, a Domênica, essa gostosa! Parabéns, vocês ganharam! Tem um problema? Eu não sei por que foi criado esse troço aí. Cara, se aparecer morto, velho, já sabe. Não, mas você não tem vários. Não tem problema nenhum. O Aguinaldo, eu não tenho nada contra ele. Não sei por que ele tá com esse troço aí pra mim. É. Olha, seu Márcio. Criou-se essa expectativa. Seu Márcio, olha. Seu em breve vai ter que coletar o corpo do seu filho aqui na rádio, viu, seu Márcio? Não, mas a gente vai descobrir quem foi. Márcio Lambuzzi. Não dá pra descobrir quem foi. Muito pelo contrário. Aí é mais fácil. É mais fácil isso acontecer com o da direita ali, ó. Não, então, tem o do Capão. Não, aí é verdade. Tem do Capão. Verdade. Porque eu e o Beija conhecemos muito bem o Mano Brown, né? O Mano Brown verdadeiro. Beijinho, o Rudy é da hora, mano. A gente podia fazer uma brincadeira, hein? Aí quando você faz a brincadeira com a mãe do outro também. É nóis. Tem a máfia ali. É verdade. Peraí, Mota, não atrapalha agora. Vamos pro ouvinte. 3284-7097. Vamos a mais ouvintes. No oferecimento do consórcio Honda, todos os ouvintes que falaram o slogan "Chegou a sua vez, consórcio Honda", conquistam um lindo boné. Também oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Olha o Asdruba tocando. Hoje, somente ouvintes virgens. Alô? Alô? Alô, só gozando, garante aniversário. É isso, alô. É um programa bom, tem que ter calma, marchão. Calma, você vai falar. Nome completo. Nome Ricardo completo. Ricardo Costa. Primeira vez que liga? Isso. Ricardo Costa. Só isso? Só isso. Quantos anos, Ricardo Costa? Eu 42. Como? 42. É RG número 2. Mais conhecido como 3012. Ai, que cheta. 4,60, lembra? 4,2. O que você RG, não faça 4,2. Eu não acho nada, mas eu acho engraçado. Às vezes os caras ficam jogando essas coisas no ar assim, Domênico. Como se fosse, sabe, balela, gratuito. Não, não pode ser assim. Tem que perguntar as coisas, velho. Como assim, RG? Por exemplo, quanto encosta pra comprar a coisa, entendeu? Entendi. Quanto isso costa? É. Entendeu? Sensacional. Quanto isso costa? Se não, por isso. Fazendo que é de graça. Jogado, né? É quanto costa, entendeu? Olha, você assim, tem que chegar no São Paulo e perguntar quanto costa? Não. Aí não. Nem pergunta. Não vai vender, não vai pagar? Ô, velhinho, qual que é o bairro aí, hein? Nem pergunto. Colorado. Parabéns aí. Ah, viu? Internacional, maravilhoso. Colorado? Um abraço pra X9 paulistano da Dona Mara. Colorado. beleza. Bairro Colorado? Jardim Colorado. Internacional. Ah, peraí. É perto, hein, Pedro? Não, eu sei, mas é que você falou bairro Colorado, bairro Colorado é uma coisa. Já confundiu tudo. É, a memória é curta. O nome verdadeiro do bairro é Jardim Colorado. É. E eu vou dizer mais, é a primeira vez... É aquele vez... negócio que coloca no... é a primeira... carne, Colorado. Posso falar? Colorado. Pô, é aquele negócio que coloca na carne, é, Colorado. Posso falar, amor? Peraí, se é o que eu conheço, é ali perto de Sapopemba. Nossa, irmão. É isso aí mesmo, Beijão. A moça. Dona Leste, somos nós. É, pô, é perto, mano, Brasil. Estamos com galhardia. Mano, você tá louco. Você conhece lá também? Aonde? Oi? Costa do Sauípe? Não conheço, EG. Não conheça. Não perca seu tempo. Eu fui fazer um evento. A Costa do Sauípe, eu coloco, sem dúvida alguma, um dos piores lugares que eu fui a minha vida. Como assim, velho? Tô te falando. Eu fiz um evento. Tô te falando. Lá, não achei ruim, não. Lá. Não é ruim, é horroroso. Mas dá exemplo, Exemplo do quê? Tudo uma questão de gosto. Eu te digo, é um lugar absolutamente fake. Parece que você tá no Projac da Globo. Não tem estrutura? Não, mas os hotéis que estão ruins. Mas bem, já se matou. Praia ruim, a infraestrutura lá não era tudo isso. Infraestrutura ruim. Com o dinheiro que você vai pagar de salvista, você vai, por exemplo, Praia do Forte é um lugar maravilhoso. Comandatuba é um lugar maravilhoso. Agora, Costa do Sauípe é horroroso. Eu só passei por cima. Mas, por cima é lindo. Tem que se analisar o seguinte, o Benja talvez não seja muita referência, seja, que o Benja é um cara acostumado com viagens internacionais. Não. Acostumado a conhecer lugares... maravilhosos. Não. É o cara... É um cara que já foi pra Paris, Nova York, Londres. Aí fica complicado Ilhas Maurício, falar da Costa do Sauípe. Ilhas Maurícias. Ilhas Maurícias. O cara vai pra Tóquio. Comandatuba é legal. Comandatuba é maravilhoso. Mais que o Garneiro lá. A Praia do Forte, maravilhoso. Projeto Tamar. O melhor pico aqui é a Ilha do Porchat. Agora você tá tentando consertar. Querendo dizer que o Brasil é legal. O Brasil é legal. Agora, Costa do Sauípe de graça é caro. Onde vai ser o Bar Mitzvah do Sami? Vai ser onde? Em Comandatuba. Ah, porque não dá. Por que não dá? É aí do lado. Não, mas não dá. Ele vai ser num lugar que tem um aspecto religioso, porque o Bar Mitzvah tem é uma festa religiosa. Mas falando em Paris, você perdeu seu cadeado lá também ou não? Não. Ô, Benjamilton. Você já foi... aquele cadeadinho na ponte da amizade. Você lá, já foi lá na Ilha do Porchat, em Santos, mano. É a Ilha do Porchat, mano. Que tinha ilha a festa fantástica. É, da hora. O Porchat não comprou a ilha. Tem não. Uma ilha e tudo, mano. Olha, o Bolinha transmitia de lá. Você já foi lá que tinha a festa da Ilha dos Mares do Sul? É. Bolinha fazia. Ó, festa de boy eu não vou, não, mano. Festa de boy? É, festa de boy. Oferecimento de coquel, Carnaval 92. Como eu não tenho recursos pra tá viajando, aí eu fui aqui no nosso famoso Google aqui pra procurar imagens a respeito da Costa do Sauípe, ó. Sim. Bonito lugar, velho, ó. Ah, mas isso é foto de divulgação de hotel, né? Quer te falar? Visto de cima, é legal pra caramba, velho. Ó, parece Cancún, velho, ó. Cancún de fora. Ô, mano, eu já fui, é legal pra caramba, lá. Vai pra São Miguel do Gostoso. Tudo é legal pra caramba. Gosto é gosto. São Miguel da Domênica. Eu digo pra você. De graça é caro. É mesmo? É. Mas você fala isso porque você tem oportunidade pra muitos lugares do mundo. Do mundo. Ilhas Maurícias. Quantas pessoas hoje não gostariam de receber uma viagem de graça? O seu vendido. Costa do Sauípe. Vá pra Praia do Forte. Vai pra Praia do Forte. Vai pra Comandatuba. Mas a Praia do Forte é muito caro, mano. É longe. Ah, eu Comandatuba também. Então faz isso. Vai na Praia do Fraco, que é mais barato. Vai com a Taitina, com a Sauípe. E de lá você me conta. É uma pena que o Pichote gravou DVD lá. Gravou onde? Lavou. Gravou onde? Lá na, onde ele falou aí. E aí? Esqueci o nome agora. Praia do Forte. Praia do Forte. Não, como é que chama aí? Costa do Sauípe. Costa do Sauípe. Foi isso aí mesmo? É, doutor. Vamos lá. Você gravou lá? Gravamos o DVD. Gravamos o DVD, a gente comprou lá o pessoal pra assistir a gente. Comprou o pacote. Mas, o pessoal lá foi assistir a gente. Ô, Dodô, vamos atender o Ricardo antes que a ligação caia. Só contar um detalhe, eu não ia pra lá há muitos anos, né? E eu fui pro sorteio da Copa, foi na Costa do Sauípe. E fizeram essa mágica de fazer num lugar desse horroroso. E aí não é culpa da Costa do Sauípe. Quando chegamos lá, a primeira noite, tava eu e o Raí. É. Aí fomos jantar no hotel, pedimos água de coco. Sim. Ele é gostoso mesmo? Não pode. Não pode? Não podia. A mulher assim, falou assim, aí no começo... Ah, mas não é patrocinador. Aí no começo, a mulher ficou meio sem graça. Eu falei assim, só um minuto. Costa do Sauípe, na Bahia, não pode tem tomar água de coco? Aí a mulher ficou sem graça e depois ela falou... Ah, mas você pegou você pegou um evento, Belinho. É, então, não, eu falei que isso não é culpa da Costa do Sauípe, eu tô falando, isso é um detalhe. Então, né? E não podia porque não era patrocinador da FIFA, não podia tomar água de coco. É, mas isso acho que tá certo. Se você paga pra ter exclusividade em determinado lugar, não tem restaurante que você vai, você pede um negócio, o cara fala, não tem, só tem o concorrente. A água de coco dá na árvore. A FIFA chegou aqui na Copa do Mundo e detonou todo mundo. Ninguém podia vender porra nenhuma. Mas é que tá, Benjamin. A árvore não tem como mais. Mas acho que a empresa que tava patrocinando o evento, eu acho que devia ser uma cerveja ou um refrigerante. Se você não tem, talvez, a opção da água de coco, você vai ter que optar ou pela cerveja ou pelo refrigerante. E também não podia suco natural. Então, só pode aquilo que patrocina, absurdo. É igual a FIFA fez. O lugar é a FIFA. Ricardo, que time você torce, Ricardo? Zona Leste, já sabe o que é. Corinthians, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tanto faz. Pode ser qualquer coisa. O Benjamin tava no hotel, ele levou um coco lá pra dentro, ele pagou a rolha do coco, velho. É que se o Benja R$40 a rolha foi do coco. Foi caro, hein? Ele foi na rua e botou com coco escondido, mano. Essa rolha foi cara, hein? Mas se o Benja faz que nem ele faz nas festas de casamento, que ele põe um turu no bolso do garçom, chega o coco pra ele. Claro. Ó, o João Guto Machado falou assim, ó. Fui agora em março com a minha família pra Calçado do Sauípe e é maravilhoso. Colocou mesmo, mano. Volto com certeza. É da hora mesmo. Aqui, ó, João Guto Machado. Gosto é gosto. Foi com a família em março. Olha, gosto. Taiti é mais legal. Gente, o Benja não é referência. Então vai pra Comandatuba, é muito mais bonito. Taiti é legal, Benny. Taiti eu não conheço. Amigão, qual foi o lugar mais bonito que você já foi na sua vida? O Zambinho, maravilhoso. Ah, o mais bonito aí foi o Rio de Janeiro, viu, mano? O Rio? E é maravilhoso. É bonito que você mesmo. Voltou ao vivo. Pena que as pessoas estragam lá. Infelizmente que hoje em dia não dá mais pra ir, né, Beijo? Beijo que tem uma casa de tá corpo. Complicado lá. Nossa. No Rio de Janeiro. Não tá complicado? Obrigado, Márcio Rivelino. Infelizmente, né? O comentário do Márcio lá da Costa. Tá complicado, Ricardo. Qualquer lugar do Brasil impera a insegurança, bicho. É verdade. Infelizmente é isso mesmo, né? Hoje em dia quem é refém somos nós, né? É que o Rio tem essa história aí do morro, do tráfico, etc. Sim. e tal. Então existe um marketing sobre toda a violência. Agora a facada, né? Aqui São Paulo, até por causa da geografia de São Paulo. Sim. Então, a violência ela não fica tão em evidência, muitas vezes, né? É lá verdade. No Rio, o bom fica perto da violência, o morro tá ali na cara do negócio. Então, a geografia também prejudica muito o Rio. É que em São Paulo você pulveriza os assassinatos. Em São Paulo é mais espalhado. Mas, né? É brincadeira, mas, meu. Mas que o Rio é maravilhoso, meu Deus, como é bonito. A natureza, sim. Nossa. Eu gosto mais de Floripa do que do Rio. O clima, o astral. Se fosse pra morar, eu moraria em Florianópolis. O clima, o astral do Rio. Né? Puta, o Rio é sensacional, cara. Agora, o teu time tá no astral bom? Não tá muito não, viu? Mas acho que se vai estar entrando agora nos eixos aí. Menos que Eza, né? Porque tá contratando aí o Bolanho, tá sabendo? Ah, estão falando de uma série de nomes aí, cara. Esse? Cuidado, isso, hein? Isso, exatamente. Que era do LDU. Esse aí, mano, enjoado, hein? Mas não sei se ele é meio atacante, né? É rápido, falaram do Sanches, do River Plate. Falaram do Theo Gutierrez, do River Plate. Ô, mano, vai atrás falaram do Birubiru, que tá na Ponte Preta, mas pertence ao Fluminense. Esses, hein, ó, mano? Vai o Birubiru, o Fluminense quer 10 milhões, né, Beto? É, absurdo. O Guerreiro custava 18. Entendi. O Birubiru, o Fluminense quer 10 milhões pra liberar. É, e sem contar que aí, hein? O Fluminense ele tem 50% do jogador e os outros 50% faz parte daquele time lá do Nova Iguaçu. Bom, mano, mas se o Corinthians não tem dinheiro, como é que vai trazer esses caras? Mas é que tá, não vai trazer. Qualquer um. Não vai trazer. Esse que eu tô falando aí. É, o Theo Gutierrez, Motinha, tem um jornal peruano que divulgou uma informação falando que o River Plate tava louco pra se ver longe dele, porque é um jogador problemático. O contrato dele, se eu não me engano, acho que vai até 2016. E ele queria aí uma luva de 6 milhões de reais. Certo? É mais viável do que o Guerreiro. Mas o Corinthians hoje, ele também não tem essa quantia pra dar pra um jogador só. Mas o que a imprensa argentina, alguns dizem, o contrato termina em julho, mano. Copa América, termina em julho e ele quer vir pra Corinthians, então, né? Então, o que eu fiquei sabendo na Argentina, o contrato termina em julho, inclusive na Argentina. Como eu falei aqui, o Osvaldo é um puta jogador, ele vai ficar disponível. E tem outro atacante chamado Berrecio. Mas tudo tá isso custa dinheiro, gente. Sim, mas é mais fácil contratar o jogador quando ele tá sem o contrato, né? Só pelo salário. Bom, nem sempre é assim, viu, gente? É. Muitas vezes... Tem comissão pra empresário? Não é só a comissão. Se o jogador tá livre... O cara chega e fala assim, ó, como eu tô livre, você não tem que comprar de ninguém, então vai ter que dar um dinheiro a título de luvas. Então. E às vezes também tem uma parte que vai pro empresário. Ué, aconteceu com o Guerreiro. Que nem o Robinho, dizem, ele quer luvas, mais uma grana. Que nem o Guerreiro, ele queria luvas pra ele. O jogador toma o lugar do clube e quer receber pela negociação, mais ou menos isso. Sim, porque ele se coloca na situação seguinte, como se eu tivesse num clube, iriam pagar para este clube. Então paguem pra mim. Paguem pra mim. É, por aí. Paguem pra mim. Aí tem comissão pra todo mundo. O jogador tá corretíssimo. Tá com Corinthians... Aí não, vai mano, do clube pagar ou não. Meia esquerda urgente, mano. Meia esquerda urgente, Corinthians precisa. Meia esquerda, velho? Dá tudo em canhoto, não tem. Então, tem cara... da base, não coloca. É... Estão falando aí também de um meia aí que tava jogando no futebol brasileiro aí, no caso, na Ponte Preta. Que é o Renato Cajá, cara. O Renato Cajá também tá sendo cogitado aí nos bastidores aí. Não é uma informação bola, oficial, né? Mas dizem que existe uma conversa aí do Corinthians também pra tentar a vinda do Renato Cajá. É um meia que particularmente, cara, eu acho que o Corinthians ele não tem. Apesar de ter o Jadson ali, o Renato Augusto, mas ter ali, talvez, ali um cara com poder de bater na bola como o Renato Cajá tem, o Corinthians não tem ninguém no elenco com essa característica. Eu acho que seria interessante por causa disso. Tem na base, mas só tem 10%, né? O melhor jogador do mundo já agora sobre 17. Ô, mano, sabe quem bate bem falta no Corinthians? Bom de bola. Muito gol na tem o Edilson, Bruno Henrique, não, Bruno Henrique. O Bruno Henrique não bate Bruno falta, cara. É, não deixa ele bater na então, portuguesa. Mas é complicado. Diante do Palmeiras, o Corinthians ele teve uma possibilidade ali, eu falei, ó. Até lembrei ele até na oportunidade ali, eu falei, pô, o Bruno Henrique, até lembrei dos lances ali que ele conseguia fazer gols aí na portuguesa. Inclusive de longa distância e de média distância também. O cara bate bem na bola, até inclusive colocado. Ninguém pega a bola pra bater, quando bate, chuta na barreira, cara. É uma amarelada, né, mano? Meu Deus. Mas, amigão, deixa eu fazer uma pergunta pra você que não é de Corinthians. Sim. Mas recebi uma informação agora que eu acharia aí, olha, contaria com o meu total apoio. Vocês São Paulo gostariam tá de ver o Zico, candidato, presidente da FIFA? O Zico? O Zico? Com certeza. Seria um bom nome? Um ótimo nome. Eu não sei se ele seria um grande administrador, mas vejo pelo menos idoneidade. É o que está faltando, né? É o que está faltando. Então só de ser idôneo, pelo menos, já vale a pena. Olha, não adianta... Eu teria meu total apoio, Zico. Pelo nome, sim, mas ele tem experiência, ele tem bagagem pra isso, será? Gente, é um cara porque ele tá assumindo a FIFA, mas é que tá bem. Mas um presidente da FIFA não assume, não, faz tudo sozinho. Mas eu acho que seria muito mais viável, talvez, hoje um Platini, tá certo? Que é um cara que já tá vivendo aí nos meandros, é o que tá participando aí, tá certo? Prefiro dos bastidores. É o que vai levar. Não, porque ele deixou o Benja no vácuo, mas não querendo ou não, ele tirou a foto de má vontade, era melhor ter deixado no vácuo. Eu acho que o Raí ia ser melhor que o Zico. Não, mas é verdade, o nome, por exemplo, RG, Zico, é incontestável, valeu, você fala, por exemplo, não, mas é verdade, você fala do Zico, você fala, por exemplo, o Zidane, legal também, legal, mas é que tá, eles têm a bagagem suficiente pra talvez tocar um projeto desse, a presidência de uma entidade que regulamenta o futebol. É verdade. Eu acho que hoje o Platini seria o nome talvez ideal, é o cara que já tá lá dentro. Então Roberto Dinamite? Isso. Mas... eu acho que todos os brasileiros estão queimados, viu? Mas o Roberto Dinamite eu não vejo com os mesmos olhos. Eu não veria com os mesmos olhos que eu vejo o Zico. É diferente. Diferente. Roberto Dinamite, antes de ser presidente do Vasco, já era político. Era política, já tinha se enfronhado na política do Rio de Janeiro. Então eu fico com o pé atrás. É, mas, cara, eu acho que com. Mas sincero e honestamente. O João Avelange, esquece, Teixeira, Marinho, esses caras, o Baixo Brasileiro tá bem queimado. Ô, Costa. Tá na hora de reformular, né, mano? Tá na hora de reformular o Zico e o Platini junto, quem sabe, né? Não, pode ser. O Figo é um dos candidatos. É... Você não corra mais pra querer fazer aqui no Brasil? Mas agora vai se candidatar. Cara, tudo isso é política, velho. Quem vai entrar é a porra do príncipe lá, que os Estados Unidos estão apoiando. O Platini tá apoiando ele, né? É, os Estados Unidos tá apoiando quem? O príncipe. O que desistiu lá. Os Estados Unidos tá apoiando ele? Da Jordânia. É. Não, eu não sei o que os Estados Unidos estão apoiando. Sim. Agora, eu te mostrei um negócio aqui, sombra. Os Estados Unidos não elege o presidente da FIFA. Apoio. Claro que não. Então, não tem nada de eleger. Não, mas votou porque era contra o Blatter. Apoio, agora vai apoio aparecer é uma coisa. Eu só vejo os Estados Unidos lá, mas, gente, em termos de justiça, atrás dos criminosos. Mas isso não significa que apoia o outro. Mas eu te mostrei. Apoia, foi declarado o apoio deles. A federação. Eu acho que a UEFA vai ganhar mais força. A federação de futebol. A federação americana é um voto, gente. Então, é um voto. O mundo tem 200 e 300 votos. Você tá louco? Tanto que tem uma denúncia de corrupção pra aquela Copa América que deve haver. Vamos ver se vai ter. Em 2016? O voto dos Estados Unidos é que nem o voto do Ituano na eleição da FPF. É igual de Tonga, é igual de Mianmar. Agora, gente, tem uma denúncia de corrupção pra uma possível Copa América que iria ter ano que vem? Aquela dos 100 milhões, que já vai estourar. Sim. Que é junto com o negócio dos Estados Unidos. Seria nos Estados Unidos. Com a Comebol, estão denunciando. Tem que estourar tudo. Esse dinheiro pra ter. Ô, Ricardo, eu acho que a UEFA vai ganhar mais poderes com essa história. Só tá faltando esse negócio. Vi um rebosteio maior aqui pro Brasil. Tá pouco ainda. Tá pouco. Meu, vai sobrar, viu? Tem que vir mais pra cá. Olha, eu queria ver os ratos. O que o Romário falou hoje aí numa emissora, você vai estar juntando alguns ex-jogadores aí, não sei se vocês ouviram, né? uma comissão aí. Hoje vem uma entrevista dele maravilhosa, que essa CPI vai sair. É, mas CPI no Brasil eu também não acredito, não, cara. Eu não acredito que CPI. Eu não acredito. Eu lembro de uma CPI que o cara chamou o Ronaldo e perguntou quem era pra marcar o Zidane em 98. O deputado perguntou quem CPI, que tinha que marcar o cara. Pra mim, desculpa, CPI, velho, é palanque pra nego aparecer mostrando que tá se preocupando com alguma coisa. Quando o Ricardo Teixeira, quando o Ricardo Teixeira era presidente da CBF, teve CPI. Mas foi 15 anos, o Romário não tava, né? Eu vou contrário a vocês. Foi 15 anos atrás e o Romário não tava. O Brasil aqui, tudo é... A gente sabe que não funciona, é verdade. 15 anos atrás era uma coisa, 10 anos atrás era outra, hoje é outra. Exatamente. Final do ano aí, vocês nunca imaginaram ver dono de empreiteiro com os caras que mandam no Brasil? Chegar de terno e gravata porque não queria trocar roupa pra Encana, tem nego até lá. Mas quem que decidiu pela prisão deles? Não. Foram os políticos que fazem a CPI ou foi a Polícia Federal? Mas calma, dependendo do que você... Na Polícia Federal eu acredito. Calma, mas você precisa levantar as coisas primeiro. Olha, eu também sou incrédulo. Você acredita que político vai levantar alguma coisa? Eu não, tudo levantar, de cabo preso. Eu fico em dúvida também, mas eu tô acreditando que vai... agora eu nunca, viu, pra fazer uma limpeza. Eu sou incrédulo com esse país, pra mim, você sabe que meu pensamento é sobre o Brasil. Agora, hoje tá acontecendo muita coisa, gente. Mas hoje... É pouco, mas pra quem não tinha nada, nunca imaginamos ver dono de empreiteiro preso, gente. A eleição do ano passado não mudou nada. Benjamin, onde estão os três? Os três mosqueteiros, estão lá atrás da cadeia. Mas o RG, precisa ter um pouco de calma, também não é assim. Bom, não é assim, gente. O Brasil não muda. No Brasil não pode mudar também do dia para noite. Que eu acho que CPI, tudo que envolve a atitude dos políticos, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Tudo bem. Não confio. Mas incomoda. Nego vai gastar dinheiro com advogado. Escândalos vêm à tona. Você acredita que vai mudar? E o dinheiro não volta. Então, sério, você acredita que vai mudar? Então, mas é engraçado. Quando eu falo... Eu sei que tem algumas coisinhas acontecendo, mas vocês estão acreditando que vai mudar? Eu tenho um fio de esperança. É a minha opinião. Eu não tenho fio de esperança nenhum. Antes você não tinha, agora você tem. Não tenho fio de esperança nenhuma. Primeiro que também, depois que acontecer tudo isso aí, não vai acontecer muita coisa mais que isso, na minha opinião. O brasileiro não sabe votar. É Brasil. A eleição do ano passado provou isso. Você tá louco. Domingo, você votou no Maluf a vida inteira. Quanto faz o brasileiro não sabe votar? Sabe votar. Então você votou no Maluf a vida inteira? E você votou em quem? No Maluf nunca. Não, e você votou em qual? Você deve ter votado em algum pilantra também. Não. Agora só eu que votei errado. Só que eu votei errado, meu amigo. Maluf eu votei... nunca votei. Tudo bem, eu votei errado. Nunca. Tudo bem. Jamais. Tá bom, eu não vou discutir aqui. Não vou discutir. Mas, ele roubou, mas perto desses caras então, ele é trombadinha com ele. Agora, o senhor, eu tenho certeza que o senhor também errou. Votou errado. Porque todo mundo que foi votado... Foi errado até agora. Porque se não fosse errado, tinha dado certo essa porra. Você falou assim pra mim. Você não acreditava, agora acredita? Você é engraçado. Quando eu falei pra você que o Ricardo Teixeira ia cair, você riu. Quando eu falei pra você que não vai ter Copa no Catar, você riu. Ricardo Teixeira caiu. Mas ainda não foi cancelada a Copa no Catar. Aguarde. Tá com cara que aguarde, vai. Aguarde. Gente, o presidente... Esses catarinos vão botar a boca no mundo aí. Ué, que bote? Gente, o presidente da FIFA renunciou hoje. Vamos. É a primeira vez na história que acontece. Tá com medo porque aconteceu alguma coisa. Isso aconteceu lá fora. Aqui no Brasil não acontece o presidente do Brasil. Aqui no Brasil, duvido que aconteça um negócio desse. Olha, duvido. Pode até ser. Você tá vendo os donos de empreiteiro em cana, gente. Vamos. Mas por que eles estão em cana? Não, tô dizendo lá. Não, tô lá fora, o pessoal que aconteceu lá, tô dizendo lá. Não, eu tô falando aqui. É, mas os caras que mandam mesmo não foram presos. Mas vamos retificar. Quem faz a coisa não acontece. Vamos retificar, não é esse que é o problema. Quando você disse de Ricardo... E você acredita que eles vão ser presos? Quando você disse de Ricardo Teixeira... Quando você disse de Ricardo Teixeira... Eu sou que nem o Silvio, só acredito vendo. Eu disse que quero ver o Ricardo Teixeira preso. Sim. Essa questão de cair ou não cair... É questão de tempo. Ah, RG, você é muito teimoso. Não, eu não sou teimoso. Aliás, o senhor deveria tirar fazer... a Copa do Mundo do cara que ficou a vida inteira. O senhor deveria... Ontem foi acusado de lavagem de dinheiro, então, formação de quadrilha. Tem que ir pra trás da grade. Calma, calma. Isso aí não é videogame, gente. O senhor deveria, então, fazer justiça e reconhecer que no microfone o primeiro cara a criticar e falar de Ricardo Teixeira e de falcatruas fui eu. Ah, você tá louco, gente. O primeiro cara no microfone. Foi. Para. Lá na doutora tá Arnaldo. Louco. Quem é que dizia que tinha sacanagem? Mas quem dizia isso? Quem ia pro microfone e falava isso? Estão tudo louco. Ricardo, ó, tudo de bom pra você. Obrigado, viu, gente? Deixa aí o seu palpite pro jogo Corinthians e Grêmio. É, com a mudança lá no meio de campo aí, colocando o Ralf no banco, acho que vai ser um 1-0, goleado. Grêmio? Não, Corinthians, tá louco, 1-0 rapaz. Grêmio. Então tá bom, amigo. Um abraço pra você, um boa noite. Um abraço pra todo mundo aí, beijo, meu irmão Teleco São Paulino, que conhece você, fala com você direto, mandou um abraço aí. Teleco? Ah, um abraço pro Teleco. Ah, Teleco Té. Teleco é parceiro, um abraço a todos aí. É gente boa. E agora, se Deus quiser, o Corinthians vai enxugar essa folha aí, 1-0, trancar a casinha. Vai pôr no secador, né? Abraço a todos aí, muito obrigado. E sai de baixo quando o Corinthians arrumar a casa, hein? Sai de baixo porque tá caindo? Ah, sai de baixo. Debaixo da ponte, na tabela. E como tá, viu? Valeu, cara, um abraço. Valeu, mano. Estádio 97, nós. Oferecimento do Consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda. Ganha um lindo boné. E tem uma promoção, atenção, torcedor do São Paulo. Olha que bacana isso aí. Opa. Nós conseguimos aqui uma camisa do São Paulo Futebol Clube. A nova camisa do São Paulo, autografada lindo. Pelo Rogério Ceni. Mito. Tá? Atenção, com autógrafo do Mito, tá bom? Mito. Então, como a gente ganhou essa camiseta, e com autógrafo ainda do Rogério, sim. Pô, vamos fazer um leilão pra arrecadar alimentos. Ah, isso aí. Ainda mais, então, é mais uma edição do leilão beneficente do Estádio 97. Boa. Você vai lá no nosso site, 97fm.com.br/leilão. 97fm.com.br/leilão. Faça seu cadastro e dê seu lance em quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Os produtos arrecadados vão ser doados a instituições beneficentes que são credenciadas aqui pela Energia 97. Você pode dar o seu lance até domingo, às 23 horas e 59 minutos. Certo. Tá? O maior lance em quilos de alimentos não perecíveis vai ganhar essa camiseta do São Paulo, autografada pelo Rogério Ceni, e de quebra também vai ser Estranho no Ninho. Pode botar lá também. Aí posso concorrer, o vencedor do lance... Hã? Posso não. concorrer? Ah, Mota, pode, mas só que você não vai saber como estão os lances, né? Tá bom, mas eu vou dar meu lance. Não, claro, boa. Qualquer um pode. Qualquer isso um aí. Pode, ótimo. Adoro né? dar. Você então, quer ó, ser estranho, Mota? Então, ó, quero. Gente, camisa do São Paulo, é a nova, ainda autografada pelo Rogério, porra, rapaz... Vale alguma coisa, não é não? Então, participe, dê o seu lance, 97fm.com.br/leilão. Tem também, deve no nosso Face, também vai postar lá o link para você saber a respeito deste leilão. Chique. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Olha só, amigo, tá pensando em comprar ou trocar teu carro, teu caminhão, tua moto? É. Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira. E consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar. 3337888, 3337888. E com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Chuck. E o André Santos pegou no doping. É. Né? Do que? Aquele lá, amigo do mano? Lateral esquerdo. O amigo do mano mesmo? Ah, 30 mano. Dias afastado. 30 dias? É. Acharam substância hidroclorotiazida. Aí, mano, o que é isso? Mano, é hidroclorotiazida fachada no xixi do André Santos, mano. O que é isso, mano? Que cor sai o xixi? Ah, normal, mas é. Eu fui pego de surpresa aí também, Sombra. Eu não sabia dessa você informação. Você também foi pego relação... no xixi? Não. Ah. Mas se eu fizer, pode ter certeza que vai acusar alguma coisa. Ah, é normal. Mas velho, tem que parar com essa frescura de doping no futebol. Vamos passar a perna no jogo. Tá certo, agora cabe recurso, defesa do jogador. Não é não? Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Não é vó Olímpia? Ah, tem vovó. Vó Olímpia Leite, desnatado show. Hoje, o late show da vó. Late? Quem que vai apresentar? Um cachorro, velho? Vai receber esse grande jogador, Zé Roberto. Tudo bem? Eu queria falar pra senhora acreditar no Palmeiras. Bate no peito e fala, o Palmeiras é grande. Pelo amor de Deus, Zé. Se a avó bater no peito, a teta dela vai pingar e acertar a cara de alguém aqui no estúdio, hein? Pelo amor de Deus. Olha, parabéns, viu, Zé? vocês do Parmeira me fizeram sentir uma coisa que eu não achei que sentiria na vida. Tesão! Me fizeram sentir a vontade em Itaquera, olha só. Gente, tem que acreditar que o Palmeiras vai voltar a ganhar título. Bate no peito e fala, Rafael Marques é grande. Mas por que que esse rapaz fica imitando o Tiririca, hein? Interrogação, emoticon vermelhinho. Bate no peito e fala, esse boneco é escroto. Que alegria, que gol bonito que você fez ontem, viu? Ó, a torcida palestrina agradece você, viu, Zé? Vó, o nosso objetivo é se classificar para Libertadores. Ganhar e o ano que vem disputar o Mundial contra... A Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Meu Deus, que piada horrível! Emoticone fantasma! Porra, velhinho Osvaldo, eu te amo, porra! Ai, meu Deus! Que susto, abestado! Bate no peito e falha, quase morri do coração! Caiu em Itaquera! Gol do Palmeiras! Mas, Avaloninho, cadê a rima? Pra que rima, vó? Já ganhamos do Corinthians, chupa! Bate no peito e falha, o Palmeiras é igual macumbeiro. Quando pega a galinha, despacha. Essa piada foi ótima, viu, Zé? Gostei. Eu queria terminar o programa e fazer um pedido ao Nobrinho, viu? Ó, no segundo turno, tenta mudar o mando do Parmeira lá pra Itaquera, pelo amor de Deus, pra gente ganhar de novo. Finalmente uma boa ideia dessa vez, hein? Meu Deus! Vó Olímpia Leite, desnatar o show. Porra, Osvaldo, eu te amo, porra! Ai, meu Deus, meu Deus! Ah, o Domênico tá em love com o Osvaldo. Isso! Agradecemos o prestígio. Sei que Osvaldo, gostou do trabalho. Chama o Domênico pra um... Domênico, uma reunião, vamos comer um fundir. Eu não tenho nada contra o Osvaldo. Oba, como é que chama o bonequinho mesmo? Eu só acho errado, olha aqui. Eu não tenho nada contra o Osvaldo. Demoniquinho. Eu não tenho nada contra o Osvaldo, só acho errado. Hoje, depois que ganhou do Corinthians, falar que o Osvaldo é o melhor treinador do mundo. Calma, quero ver. É, mas foi o que você passou. Obrigado pela oportunidade, viu, do talk show da Vó, viu? Hoje um calma, ouvinte... Calma, um vamos ouvinte esperar, falou, calma. Eu não sei se vocês já tinham visto essa brincadeira ou não. Pra mim, o ouvinte mandou um e-mail, né? Palmeirense zoando e chamando o estádio do Corinthians de Eliminates Arena. Não vi, mas foi bom. Fazendo uma associação ao Eliminates. Eliminates Arena. Eterno. Foi bom essa, eu gostei. Muito bem, e muito bem. Viram, bom, o Mano e o Benjamin tava lá. O Rafael tava lá no programa de vocês. O que ele falou? Não adianta nada. Se perder pro Inter, só volta toda a pressão de volta. Vai voltar o carro. Então não adianta esse negócio. Ah, o Osvaldo hoje é rei. Não tem nada de rei. Ele parece um mocinho de família. Gostei, viu, Mano? Ah, ele parece gente boa. Gente fina. Casaria com a sua filha? Gente boa. Ah, casaria. Sua neta, né? Sua filha já tá velha. Tem dinheiro também. Tem dinheiro? Ah, é um moço. Você é uma véia interesseira. Não, eu falei que é de família e tem dinheiro. Aí é bom, né? Pô, véia interesseira isso aí. Não, não tem nada dele. Ele parece o Rude, gente. Meu Deus do céu. Estão dizendo aqui que é um diurético, viu? Isso aí. É um diurético. É pra emagrecer. Tipo, não é isso. O diurético, ele serve pra eliminar líquidos mais rápido. Ah. Porque se o cara toma alguma coisa, por exemplo, que vai ficar no organismo durante muito tempo... O café supor, é diurético. Não, mas comparado com essas substâncias aí, não é. Sim, eu sei, mano. É, não, mas isso aí é pra, por exemplo, é pra se o cara... Xixi. Não é o caso, tá? Mas vamos supor que ele tenha usado droga. Se ele toma essa substância aí na sequência... Sai rapidinho. Ao invés da droga ficar flutuando no sangue durante algum tempo... Vai embora. Ela vai embora mais rápido. Tá certo? Um atleta, principalmente, Domenico Gatti, esses caras de alto rendimento, que praticam esportes aí de força, de explosão. Sim. O cara, quando toma algum veneno e depois ele vai participar de determinada competição, ele tem que tomar isso daí, que é pra justamente o sangue eliminar essa substância do organismo pra que ele não seja pego. Entendi. E então eles acabam usando isso aí pra maquiar uma substância que ele tenha consumido. Vamos ver, mas eu acho que o André Santos não deve ter tido, talvez, a intenção de se dopar, não. Agora eu quero falar com você que tá pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica? Faça Banditec, cara, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Você quer um exemplo? Antigamente, se ensinava tecnologia só em sala de aula. Em aula. Na Banditec, você tem 75% de aulas em laboratório, ou seja, de cada 4 aulas, 3 são em laboratório. Você já viu isso? Nem vai ver. Pode sair procurando por aí que não tem. Por quê? Porque isso exige um grande investimento em espaço, em equipamentos, em sistemas, em tudo. E um investimento contínuo para atualizar tudo isso o tempo todo, como a Banditec faz. Porque isso lá é questão de honra. Atualizar tudo e na velocidade da TI. Essa é apenas uma das coisas que a Banditec faz para atualizar o ensino de TI. Mas ainda tem o curso de inglês integrado ao currículo e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. A gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos programas, tá bom? Faça a Banditech, a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia, na tecnologia, na relação com o aluno. Acesse banditech.com.br. Inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Banditech, a faculdade de TI atualizada. Estádio 97. É, o Estádio 97 tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também o oferecimento do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar e disser, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Também o oferecimento da Cato. São mais de 300 mil vagas ativas. Tá esperando o quê? Desperte o seu lado lutador em cato.com.br. Assine já! Vamos aos ouvintes na sequência Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar, oficial, Domênico. Alô? Alô? Olha, por que tiraram a banheira do ar? Pastor, tiraram mesmo? Tiraram. Pastor não gostou muito, não. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei puto. Alô? Alô? Quem fala? Décio. Como? Décio. Décio. Décio. Décio. Décio do que, Décio? Do Damasceno. Décio Damasceno. É. É o famoso Dedê. Dedê. É. E você tem quantos anos, Décio? 57. RG número 2. 5.7. Hoje. Isso não tem nada. Corinthians perdendo do Palmeiras. Aí vai complicar. Por quê? Por quê? Que se perder mais um, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Os caras descem o pau no Tite, velho. Ah, sensacional! Por merecimento. Sensacional! O trabalho do treinador que é sério. Você vai ver. Respeito ao trabalho. Tá bom. E o bairro qual é, Décio? Eu tô em Utinga. Aonde? Utinga. Utinga é Santo André. Positivo. Positivo. Positivo. Jogou aonde, sou GPS Man. Jogou no Inter, né? Jogou no Inter, o Utinga. E o time, ô? Cruzeiro. Utinga. É o Coringão. Ah, Coringão, mano, Coringão. Tá indo do bem. Povo. Mas tá feia, é o Coringão. Lá, não tá feia nada, velho. Tá indo tá bem. Feio. Última paga a luz, Décio. Hein? Décio. Décio o pau aí, velho. Décio. Caiu. O que aconteceu com o Décio? Tava no drone, caiu. Décio. Eu acho que é o que vai acontecer no brasileiro com os caras. Ele velho. Vai cair, Domênico. Que imigrante só cai uma vez. Décio. Que imigrante só cai uma vez, velho. Eu falei de imigrante não, cuidado que aquela vez lá. Ó, Sombra. O Mano, quando o Palmeiras tinha caído, ele virava e mexe e falava assim, time grande não cai, time grande não cai. Aí depois que eles caíram, aí agora vem que esse papinho só cai uma vez. Só cai uma vez. Dá zicada, não dá zicada. Opa, se dá. Time grande só cai uma vez, velho. O Mano fez um curso, ele fez um curso de advocacia no Instituto Universal Brasileiro. Então, quer dizer, ele tem duas respostas para tudo. Pelo contrário, pelo contrário. Você tem razão, você tem razão. Time grande não cai, só gigante que cai duas vezes. Não é. O negócio é o seguinte, todo mundo critica a Série B, mas quando você vai uma vez é legal. É igual o passeio pra Praia Grande, ninguém quer ir. Mas quando tá lá, Domênico Gato, o cara aproveita. É legal, é legal. É bacana, é bacana. É legal não, mano. Bom, infelizmente a linha do Décio caiu e nós teremos que atender outro ouvinte. Isso. Para esse jogo na Rede TV, mano. Vamos lá, alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? Alô. Nervoso. Boa noite, quem fala? Fábio. Ô, Fábio, tudo bem? Tudo bem. Fábio do quê? O nome completo? Fábio Santos. Santos. Fábio Santos. Isso. Nome de jogador de futebol? Não, Fábio Santos o quê, hein? Não, tem mais coisa. Oi? Nome completo. Nome completo, nome, brother. Fábio dos Santos Braga Valente. Isso, vem 3, 4 vezes sem juros, Edir. Opa. E qual que é o... Quantos anos você tem? 35. 3.5, RG. Aí, o, como é que fica? Hoje eu não sei, velho. Hoje não? Não. Mas? Tá vendo na internet aí, velho? Uns caras que ganharam muito dinheiro, mas incrível como os caras ficaram, Domênico. É mesmo, é porque... Tudo numa braga desgraçada, velho. Ah, sensacional. Boa hora. São boa, por duro, são velho. Por falar em braga, eu quero agradecer muito que eu mexi no Bragantino e hoje eu tenho um novo trabalho. É. Gostaria de dizer deverasmente triste... Onde você tá? Saí do Cruzeiro, estou vendo a calma da tarde. Fica vendo aí. Em breve vou ao fica Palmeiras. Calma, fica aí. Eu estou querendo ser hein? O treinador. Fica que é nóis aí. Grande ô, velho, e qual que é o bairro aí que você mora? Aqui é Parque Iracema, Jardim Iracema. Parque ou Jardim? Parque ou Jardim? Iracema. Hã? Jardim Iracema. Iracema é nome de Índia, não é? Jardim Iracema. Não é não? É. E tem a estátua de Iracema ali em Fortaleza. Jardim Iracema é perto do Jardim São Lucas, ali na Zona Leste. E tem uma música do Iracema também. Não é perto do Jardim São Luís? Na Zona Sul? Aqui é Campo Limpo. Então, Zona Sul, Campo Limpo. E a PP... Ah, mas não é tão perto assim, mas vai que vai. Pô, não é perto? Nossa, de carro é coisa de 6, 7 minutos. É depois da garota. Quantos minutos? 6, 7. Iracema. Sem trânsito, sem trânsito. 6, 7 minutos. Bom, eu fazia esse trajeto embora, direto. Ah, entendi. Você ia muito pra lá, né? Morreu. Aí, ó. Morreu. Então tá bom, e o time? É, Iracema morreu. Ah, Coringão, mano, Coringão. Oi, Corinthians! Ô, amigão. E daí, mano? Amanhã, diante do Grêmio, lá em Porto Alegre, o Corinthians, ele, pelo menos o Tite, demonstrou aí que ele vai fazer duas alterações no time titular. Ele vai tirar o Ralf, vai colocar o Christian, ele vai tirar o Petros pra colocar o Mendoza. Agrada essa substituição dos dois jogadores aí, o time ser um pouco mais ofensivo? Agrada até porque o Christian tem melhor saída de bola que o Ralf, né? O Ralf é mais marcador. E o Petros não tá mantendo o mesmo futebol que apresentou no ano passado, né? Uhum. Então, acho que vai ser uma boa. O problema mesmo tá sendo o ataque, né? Que o negócio tá feio. Então, cara, mas o Corinthians, pelo estilo de jogo dele, ele não pode jogar com dois jogadores abertos, igual jogou na Libertadores em 2012, quando você tinha Emerson, Jorge Henrique, enfim. É... Jogou até com o Liedson, se não me engano, o Liedson ainda fez parte daquele time de 2012. Liedson, você deu uma... Não, mas é verdade, o Liedson tava no elenco. O Mano mas era fã do Liedson. O Corinthians, ele, hoje, ele precisa ter um jogador referência ali, aquele camisa 9. No caso, tem o Wagner Love. O Wagner Love vai estar no banco amanhã. Mesmo, talvez, se ele não tiver 100%, eu, se fosse o Tite, eu colocaria pra jogar ali na frente o Mendonça e o Wagner Love. Mesmo não estando 100%. Certeza, mesmo não estando 100%. O Romero não tem condições. O Romero, ele até pode jogar, cara, mas ele tem que jogar aí quando ele entrar no segundo tempo, sabe? Quando ele pegar a defesa do outro time cansado. Jogador ele, pra contra-ataque. Ele não pode ser aquele jogador como referência no ataque. É. Infelizmente, ele jogou mal pra cacete no domingo, mas a culpa não foi só dele, Portugal. A escalação matou o cara. Matou o cara. O cara não sabe jogar no meio dos zagueiros. O Romero, com todo respeito, é um jogador fraco tecnicamente. Você tem que pôr o Romero assim. Tá jogando Corinthians e Atlético Mineiro no Horto. O jogo tá 0-0 ou o Corinthians tá ganhando de 1-0. Mete a bola pra ele correr, que ele vai correr e vai ganhar no contra-ataque. Jamais ele vai conseguir dar 2, 3 dribles e fazer um gol. Romero não sabe jogar bola. É, corredor. Ele é velocista. Velocista. Romero é velocista. Não põe ele no meio da área que ele não sabe fazer. Ô, amigão, e desses nomes aí que estão divulgando aí, pelo menos a mídia tá especulando que o Corinthians possa estar indo atrás aí. Falam de Renato Cajá, falam de Birubiru, os dois estão na Ponte Preta. Falam de Chiesa, falam aí do Théo Gutierrez, estão falando aí do Lucas Barrios. Já falaram até do Santander aí também, que jogava no Guarani, eliminou o Corinthians aí recentemente na Libertadores. Mas aí você lembrou bem que ele não pode jogar no Corinthians, né? Sim. É um conflito de interesse, né, Benjamin? É, porque tem a Caixa. Patrocinado pela Caixa, não pode ter o Santander com a 9, né? É verdade. Imagina, gol do Santander. É, não dava. Mas, amigão, desses nomes aí que a mídia tem divulgado aí nas manchetes aí esportivas, qual te agrada? Na verdade, somente o Birubiru, porque o Cajá, se o cara não conseguiu jogar no Botafogo, ele vai jogar no Corinthians? Ah, mas jogar no Botafogo é dose, velho. Então, ele não conseguiu jogar no Botafogo, lá no Campeonato Carioca, ele vai jogar no Corinthians, Campeonato Brasileiro? Não o Sidorf jogou no Botafogo, mas nem o Sidorf conseguiu se destacar. O Sidorf! Só o Birubiru, que é uma aposta que ainda é jovem, né? O único jogador que conseguiu jogar no Botafogo ali se destacar foi o Sheik naquela época. E o Sidorf, que eu falei que vinha pro Corinthians, fala a verdade. Aí, olha que fontezinha ruim essa aí. É mais fácil tentar trazer o Kleber do que deixar esses caras que estão aí, que o negócio tá ruim, hein? Você queria o Kleber gladiador no Coringão? Ah, com certeza. Um contrato de risco aí com ele até o final do ano e tá bom. Os nossos ouvintes aqui mandando... Você sabe que vontade não vai faltar, né? Os nossos ouvintes aqui mandando mensagem, a maioria dos corintianos gostaria de ter o gladiador, sim, no elenco. Ah, é melhor do que o Romero no ataque. É, depende muito da circunstância. Porque se ele vier, se ele aceitar essas condições que o Benjamin pôs, certo? Não pus nada. E pôs sim, você já sugeriu não tem, aqui. Não tem. Tá certo? Que você sugeriu quem aí? Eu falei o Alexandre pro Alexandre Palmeiras e o Palmeiras foi lá e trouxe. Agora mas você tá sugerindo aí o Kleber Gladiador pro Corinthians e amanhã, possivelmente, eu entendo que a diretoria do Corinthians possivelmente vai fazer um contrato pra ele. Por quê? Porque você é um cara muito influente na mídia. Se fosse influente, o Guerreiro não tinha saído. Eu acredito que a diretoria do Corinthians fará pelo menos uma proposta oficial. O contrato pode ser um pouco de exagero, mas uma proposta oficial, eu acredito. Ô, Fábio, um abraço pra você. Deixa o seu palpite, Grêmio e Corinthians, amanhã. Corinthians. 2-1 Corinthians. Pode fazer o merchan, hein? Pode. Opa, só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão para o meu filho. Parabéns, com o meu filho, mas tá certo. Parabéns. Você ganhou um kit Bozano e um par de convites para Kid Zânia. Oh, maravilha. Como que eu faço a retiração, Bra? Tem que vir aqui na rádio no prazo de 3 dias úteis. Você tem amanhã, segunda e terça da semana que vem. Tá ok. Que agora tem feriado prolongado, a Bia não veio trabalhar e não vai ter como retirar. Tá bom? Tá ok. Então tá bom, um abraço. É. Ela não vem, né? Também não vem. Um abraço. Abraço. Não, mas a gente vem. A gente vem. Mas 90% da rádio não vem. Não, não vem. Tudo vagabundo. Nem o Zé vem. Vagabundo. Nem o Zé, vagabundo. Zé que fica vendo espírito. Pera lá, eu vou vir no programa aí, vagabundo. Vamos lá, continuando a sequência sem parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no celular. Verdade. Alô. Alô. Oi, alô. Chupa, Domênico. Vai pro inferno. Abaixa o volume. Amigo, abaixa esse volume, por favor. Esse é o espírito do Charles. Andou invocando aqui, ó. O espírito do Charles. Eu não sei nem quem é isso. Boa noite, Domênico. Opa, boa noite, quem fala? É o Rogério. Olá, Rogério, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Rogério. Você é o motorista que vem aqui hoje? Isso, é o Rogério. Você conseguiu, velho? Você conhece o cara, Domênico? Ele veio hoje aqui trazer um presente consegui, pra nós aí. Baralho, qual consegui, baralho, baralho. Rogério, grande Rogério. Rogério do quê? Oh. Rogério do Cardoso da Silva. Da Silva. Isso. Tá certo, velhinho. E quantos anos? Tô com 34, Domênico. 3.4 RG número 2. Ah, é. Hoje, RG. Hoje? Frio. É. Frio em São Paulo. E o cara é gente boa, RG. Frio pra cacheta, RG. Se continuar assim, não recomendo canja. Canja não? Recomendo, não, recomendo sopa de feijão. Por quê? Por quê? Porque fica mais cardoso, assim. Mais sensacional, velho. Sopa de feijão é bom, hein? Salvou. Batata, na verdade, né? Na verdade, você fala do cardoso. O macarrão. Eu lembro da Ruth. Ruth. Tá maravilhosa. Tadinha. Ruth. Torcia pro Santos. Não sei, torcia. Assim como eu também torço. Tá vendo? Acho que eu sou Fernando Henrique torce pro Santos. Não, São Paulista. São Paulista. A Ruth era já tricolou. São Paulista, São Paulista. Henrique é corintiano e no Rio ele gosta, acho que do Fluminense. Acho que é Fluminense, não é? Tricolou do Rio. Eu não entendo esses caras que torcem pra adoecer, porque ele é o Chicanísio. Ele quer ganhar a voto. Chicanísio era palmeirense e vascaíno fanático. Como você ser fanático por dois times, eu não entendo. Político. Que nem o Benja. Político. Eu sou corintiano. E Flamengo no Rio. Político. Eu torço pro Corinthians em qualquer lugar do mundo. Você é Flamengo no Rio, você já falou isso. Eu sempre torço para dois clubes. Eu que o torço fato de eu achar um time mais legal, significa que eu torço. Sempre torci pro Santos. O coração fica abaladinho. Não, fica abaladinho nada. Tá bom, não adianta você querer jogar contra os outros bundão. Eu não tenho esse problema que você tem. É porque é bundão. Agora não temos tempo para brincadeira. Tá bom, Rogério, qual que é o bairro que você mora? Tremembé. Tremembé é nós, Zona Norte. Eu morei perto do Maccabi. Tem cara que treme em pé, né? Ah, sensacional. Sensacional. Salvou a hora. Ah, treme Fluminense. E o time, Rogério? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Com a Liga Corintiana aí. É, hoje tá. Ô, mano, né? Oi, mano, fala aí, Fred. Fala, é crise, seguinte, né? Crise daí, pô. Eu trabalho pra caramba, entendeu? Eu faço entrega na rua aí, que nem o Domênico já sabe já. Entrega de padaria, confeitaria. Eu não manjo muito do Corinthians, não, entendeu? Tem quem é que joga as pontas ali. Eu não manjo muito, não, de time. Sou corintiano, gosto pra caramba, mas não. Falar do Corinthians assim, velho, não manjo nada, cara. É uma porcaria, cara. Ó. Porcaria é você. Deixa eu te explicar. Não tá perdendo nada. Tá acabando, tá fechando. Tá perdendo nada. Se continuar assim até o final, eu fecho, seu Zé. Se continuar assim. Ele falou que não manja, tava explicando. Se continuar assim até o final do ano, fecha. Falar real pro cara. Vai cair de novo. Porcaria. Mandando real pro cara. Se continuar assim, vai cair de novo. Amigão, o Corinthians, pra você que talvez não acompanhe muito, o Corinthians é considerado a oitava maravilha do universo. Falou isso aí, mas com certeza. O Corinthians, velho, o Corinthians não teria talvez 30 milhões de loucos atrás dele. É a Costa do Salgueiro que fosse um timinho. É Franco da Rocha. Tá certo. Grande louco. Então, ó, o time do Corinthians, amigão, basta você, se for perguntado, falar que torce pro Corinthians. Porque você vai estar fazendo um bem pro Corinthians. Ih, que está louco. Você compõe essa torcida maravilhosa. Aqui no meu carro tem o símbolo da 97 FM e o do Corinthians do lado, no Paralisa aqui. Boa, vai que vai, mano. Teve melhor. Mas, ó, amigão, deixa eu te perguntar. Pelo menos um adesivo decente. Deixa eu te perguntar, mano. Você trabalha em padaria ou você... Um compensa o outro. Entrega em padaria, sou entregador. Mas qual tipo de produto que você mais vende aí? Pão. É, misturas de bolo, recheio, brigadeiro, barra de chocolate... É, o cara já trouxe. Rosa, mas é bom de verdade. Então, deixa eu te falar, velho. Por que que geralmente aí, o brigadeiro de padaria não é o brigadeiro convencional, aquele tradicional e gostoso que todo mundo pasta. Come? Ah, mas depende da padaria. Porque, mano, sabe por quê? Porque o brigadeiro bom, gostoso, dá meio que certo. Outros compras de outra marca, por isso que fica aquele gosto bem. É, não fica igual, velho. Não fica igual. Em compensação, ninguém consegue fazer o sonho gostoso igual da padaria. Obrigado, RG. É que nem. Gostei! Depende do sonho, velho. É doce, gostei a piada. Tem alguns sonhos por aí que eu vou falar, viu, velho? E aquele pudim de leite também não fica igual. Não, não fica. O leite de guaguá. Usa outro leite condensado. Ô, velho, eu que sou da periferia, eu vou dizer uma coisa. Poucas coisas na vida são melhores que o frango da padaria com farofa, Domênico. Da padaria. Começou a verdade. Ô, mano, frango de CV. Lembra disso? Frango da padaria. TV de cachorro. Lembra? Era humilde. Com aquela gordura pingando. Com aquela batata vagabunda, que é uma delícia. É pra dar aquela molhada na farofa. E a farofa aquela amarela que os caras usam no terreiro. É aquela amarela. E aquela batatinha também. Aquela batatinha. Fala, amigão. Portuguesa. É bom. Faço entrega na Vila Mariana também ali, velho. Na Vila Maria. Na Casa Verde, faço entrega. E padoca que você entrega lá? Você entrega na Vila Maria Alta ou na Vila Maria Baixa? As duas ali, velho. As duas. Você entrega na Boli Boli, ali na Jussara. Lá na Cosmorama. Isso. Da hora, mano. Rogério Olli, então obrigado pela sua participação. Deixa eu fazer o merchan aí, Sobrar. Faça. Só ali ambuzando e faz um barbear fenomenal. Não. Ela realmente proporciona um barbear fenomenal, mas a frase de hoje é totalmente diferente. Ajuda aí, mano. Tem um filho, meu Lucas lá, velho, pra me levar meu Lucas ele lá. Ele tem um casalzinho. E ajuda aí. O Rogério merece. Ó, amigão, é eu vou começar a frase e você termina, tá bom? Só Bozano tem jeito de garoto. E garante a brincadeira do meu filho, é isso? Garante a diversão com meu filho. Esse cara tá mal, hein? Levou. Você ganhou o kit top da Bozano e ganhou um par de convites pra Kidzania também, tá bom? Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Ó, vocês são sensacionais, cara. Vocês são impagáveis, entendeu? O que ele falou? Quantos caras trabalham aí à noite pra me levar brigadeiro pra vocês, velho? Obrigado, cara. Deixa pra lá. Quantos caras trabalham? Nós somos uns 30, cara, velho. Então valeu, cara. Muito obrigado, viu? Tudo traga de bom. Bastante, que a gente come muito. Caiu, mano. Caiu ali. Caiu, valeu, parceiro. Valeu. Obrigado. Vamos ao terceiro ouvinte da sequência Sem Parar. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Vai, Domênio. Mais um ouvinte. Vamos lá, mais um. Olha lá. É o último, né? Alô? Alô? Quem fala? É o Carlos Eduardo, da Polônia de Souza. Que voz é essa, hein? Parece o Noite Ilustrada, velho. O Portuga arrepiado. Arrepiado. Aqui não tem negócio, não, meu parceiro. Tem sim. Tem. Já teve. Pode não ter agora, mas olha lá, o mamilo furando a camiseta. Portuga. Nossa, chega pra boa aqui, mano. Saiu uma caiu. Vê se tá com o peito eriçado. Umedecido. Solete eriçado. Respeita eu. E a boca? Agora só até uma babinha assim, sabe? Babou assim, que vontade. Ai, que saudade, Tuninho. Ai, que saudade, Tuninho. Nome completo, meu brother. Carlos Eduardo. Apolônio de Souza. Ô, amigão. Você pode repetir uma frase? Ó? Fala assim, ó. Portuga, agora eu quero papai e mamãe. Só pra ver. Peraí, ó. Se você repetir essa frase, Portuga, agora eu quero papai e mamãe, você vai ganhar um par de ingressos da festa junina do Energia na Veia. Aí tu tira, né, mano? Tu tira, mano. Ah, ó. Não vai falar, não vai ganhar. Ah, é. Ei, meu velho. Ei, mano, que porra é essa aí? Só pra tirar o Portuga, velho. Tirar aproveita eu aí, nada a ver, não. Vou é colocar, meu parceiro. Espera aí. Que conversa é essa, rapaz? Aqui é Jardim Brasil, meu irmão. Rolando de Garros, rapaz. Mas depois você sabe. Não, Rolando de Garros. Segue o curso. Segue o curso. Que é nóis. Ô, amigão. Fala aí, mano. Quantos anos você tem aí, só pra terminar aí o questionário? 33. Ah, vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não, cara, não é 33.3. Qual é o nome dele? Carlos Eduardo, Apolônio de Souza. Ô, Benjamin, e você conhece lá? Você conhece lá, Benjamin? Conhece o quê? Aonde? A Polônia. Ah, sensacional! Sim ou não? Pô, sensacional, RG, mandou bem, mano. Esse aí tem uma voz parecida com a sua. Ô, Benjamin, é verdade. Benjamin, eu tô chegando à conclusão que você foi muito maltratado lá na Costa do Saúde, velho. Porque tá todo mundo falando que é legal, no bicho. No teu Twitter. Entra no meu que eu te mostro que a você tem razão. Eu entro no seu, irmão, se você liga quiser. Liga pro Márcio Rivelino que ele mandou uma mensagem pra mim que eu não dá pra ler mais. Mas o Márcio, ele nunca tem noção de mas mim. Mas o Márcio bom ou o Márcio bem? Sabe aí? Não, os dois. Ninguém em sã consciência dá pra gostar daquilo. Mas até ele explicar, velho. Ó, amigão. Fala aí, Márcio. Pintou a informação aí, o Ben já tá sugerindo aqui também. Pintou informação nenhuma. Não. Você sugeriu ou não sugeriu? Não, pintou uma informação Não, eu dei. Peraí, eu falei, pintou de informação. Então, não, foi o que eu acabei de falar. Informação é até continuar acontecendo. Gente, então você não ouviu o que eu falei. Eu falei, não. Pintou a informação e o Ben já deu a sugestão. Do Kleber Gladiador. Pintou sim, tá todo mundo especulando aí o Kleber Gladiador do Corinthians. Depois que você falta, todo mundo. Sim, é verdade. É, entra nos sites aí, tá todo mundo falando. Vai virar uma verdade. Você fala um boato, a coisa. Eu não foi boato nenhum. Olha, hoje eu não falei que o Corinthians. O Ben já plantou o Kleber lá no Corinthians. Você plantou, os caras estão comprando essa ideia. O Ben já contratou o Kleber hoje e o Mota renovou o Rogério. Muito rápido ali. Diferente, em nenhum momento eu falei assim: olha, tem uma informação que o Corinthians quer o Kleber. Eu falei assim. O Corinthians poderia buscar o Kleber, fazer um contrato até dezembro. Você sabe que os caras estão ouvindo você, vai. Você fala. Ué, os caras estão ouvindo, vai, o Guerreiro não pode sair. Você sabe, Guerreiro tá no Flamengo. Onde, o Sheik não pode onde sair. Onde você tá acende, tem Vasco. Fogo, Fê. Onde você acende, tem fogo, Eu queria ter isso mesmo. Mas e aí, amigão, você gostaria do Kleber Gladiador no Coringão? É louco. Olha o zap zap do Kleber aqui, valeu, Benja. Vamos lá. Fala aí, Apolônio. Vou te falar um negócio. O Kleber, ele é aqui da quebrada. Eu sou daqui de Osasco, entendeu? Ele é um bom jogador, nada além do que um bom jogador normal. Não tem muita novidade, entendeu, mano? Só que o negócio é o seguinte. Eu não gostaria dele no Corinthians, cara. E você, Mano Brawson? É nóis. Mas você não gostaria por quê? Pela parte técnica ou por você não gostar do cara mesmo, pessoalmente? Eu não curto nada. Eu vou fazer uma retrospectiva, assim, rápida. Eu vou falar um negócio pra você. O Danilo, ele é um cara profissional. Danilo? Ele não é um trabalho. Ele, independente de pôr ele no banco, pôr ele como titular, ele não fica metendo migué. Ao contrário do Sheik, que... É. Não só o Sheik, como o Tite, eu acho que são culpados. Porque o Luciano, ele não vinha jogando. Por que ele tem que pôr o Luciano... Desafio. O Guarani, sendo que ele vinha utilizando o Danilo e tava dando certo. É verdade. Depois o Sheik me pega o Tolói e me faz uma palhaçada daquela, entendeu? Então os culpados pela eliminação do Corinthians na Libertadores é Sheik e Tite. Depois vem o restante aí também. Verdade, mano, verdade. E aí, Mano Brawson? Não, eu acho que é o seguinte, o Tolói, né? Você pega ali o Sheik, aí você pega ali o Capão, você mistura tudo, né, mano? Tá popendo. Aí tá tirando indo. Maluco aí, ô seu Zé Ruela? É mais ou menos isso que ele falou. Falou merda nenhuma. Tá acho que falou, seu Zé Ruela. Nada, você não entende nada. Ô Apolônio, obrigado pela sua ligação. Você foi o terceiro ouvinte aqui da sequência Sem Parar. E deixa o seu palpite pra Grêmio e Corinthians amanhã. Não, vai ser pesado aí pra nós, mas é da Coringão. Também acho. Vai ser pesado, mas vai dar Coringão. Ô, mano, deixa eu só falar um negócio. Eu entro aqui no Sem Parar e nós estamos aqui na rapaziada, aqui na caminhada, entendeu? Tá uma galera aqui. Pode crer. Um abraço aqui pro pessoal aqui da análise de transações aí. Tá uma rapaziada aqui trampando, firmeza? Ô, salve geral pra rapaziada aí, mano. Manda um abraço aí pra Priscila e pro Jeová. Ah, demorou. Pode deixar. É difícil a gente se ver, mas eu mando sim. Vou falar pro Jeová. Firmeza demais, mano. Marcelo, Cláudio. O Jeová vai te dar aumento, tenho certeza. Deus te ouça. Tá bom? Só pra finalizar aí, eu vou mandar um abraço pra rapaziada do Pega Nós aqui de Osasco aqui. Pega Nós, Pega Nós, que coisa. Ainda bem que a parada da semana tá parada gay. Pega Nós. Se você fala que ia pegar o Portuga, você ganha um par de ingresso. Não, mas fala aquilo que o mano falou. Fala aquela frase, irmão. Vale um par de ingresso. Portuga, agora eu quero fazer papai e mamãe. Você não quer, papai, mamãe, eu vou te mostrar a bengala aqui. Não, fala assim Portuga, agora é minha vez. Minha vez. Agora é Corinthians, irmão. Ah, tá bom, ele quer ser lindo. Então fala, Portuga, me beija. Valeu, Apolônio. Boa noite, cara. Obrigado. Valeu. Valeu. Agora quero falar com você sobre mais uma maneira para você usar o seu Sem Parar. Ai, que coincidência, o Carlos trabalha no Sem Parar. Agora você pode pagar táxi usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Mas não você tá lá na balada e tal, de repente, vamos supor que você tá no meio da balada e você perde a sua carteira. Tá sem cartão de crédito, sem dinheiro. Você tem no aplicativo Sem Parar Táxi, você chama o táxi e pra pagar é mole, porque você não precisa cadastrar cartão de crédito. As suas corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico. O Sem Parar é assim.

Take it back, make it right. Night Sessions. underground.